Tem, é o Hudson. Tem o Hudson e o Hudson. Eu gosto desse rio, é Hudson. É Hudson. São dois rios, né? É. Então, é igualzinho Tietê. É Hudson. É igualzinho Tietê? Não, não é. Não é. A longe, isso. Não. Bem longe de ser. Ô, seu Bento, vamos não. lá, né? É, São Paulo é quase igual. São Santos, né? Santos. Sim. Nossa, Chico. Alô? Sim. Olha, eu não sei. Esse xixi aí que o Mota falou, eu não sei se tem cabimento. Agora, tem um time aí que é pra ficar xixi do começo ao fim. Pronto, já comecei. Você tomou lá via WhatsApp lá. É. Viu? Mas vamos aqui, ó, RG. Diga lá. Só o peixe. O peixe que a China veio atrás do Ricardo Oliveira. A grana é boa, só que o Santos é que usou não propósito. Quer liberar. Não quer liberar o jogador. Qual? China. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, olha o que os caras estão fazendo. É, Ricardo Oliveira ainda dá embora. Um caldo, né, RG? Vai, e ele falou que tá, de repente. Vai ou não vai? De repente. E o contra o Mojimirim no Pacaembu, quinta-feira. 19h30? Isso. Rafael Longini ganha oportunidade. Também Patito. O jogador com nome de macarrão. É Longini. O nome de Longini a putanesca. Longini a putanesca. E o Caprese. Patito Rodrigues também será Patito, titular. Patito. Longini arrabiata. Talvez estreie também o zagueiro, né? O Luiz Felipe. O Luiz Felipe também. Novo xerife. É um jogo pra família, né? Nossa, o Benjamin tá gordo. Famoso. Porra, gordo não fala caramba. Isso que ele... Puta, não fala gordo isso. Eu tô, mas... Tá gordo. Agora, não fala isso. Agora fala isso. Ô, Benjamin, você que é um cara televisivo, você tá meio gordo. Engordou. Sombra foi que você engordou. E o cabelinho pintado? Não encolhe, não. Não encolhe, respira. Já encolheu, já encolheu. Já encolheu. Já encolheu, hein, mano? É. Gordinho, hein? Ah, para. Sim, mas às vezes... Você deu uma engordadinha. Às vezes você perde massa magra... Quadril, né? Às vezes você perde massa magra e ganha massa gorda. É, você continua mesmo lá. Ele tá até com teta. Eu sei que eu tô gordo. Tá com teta, sim, ó lá, lá, lá, lá, lá. Eu sei que eu tô gordo, mas, ó... Ela tá meio gordo. Tá. Tá com teta e tá com o farol aceso, ó. E a televisão amplia, hein? Parece a teta dando a gente. Ele parece a teta do Dona Geralda lá do BBB. Faz ó, fotinho lá. Duvido você tirar a camisa aqui atrás do Dodô. Não, atrás do Dodô. Peraí, deixa eu ligar o periscópio da rádio primeiro, vai. Porque o Dodô, ele diz que ele gosta de sentir um cheiro másculo. Não! Cheiro de macho. Tá falando da teta da Vieira. Viu, Dona Geralda? Mas tá melhor que a do Vieira. A do Vieira tá pior? Mais firme que a do Vieira. Pô, os caras mostraram a teta do Dona Geralda, velho. Mas ali com a Dona Geralda. Tá mais firme que a do Vieira. Os caras mostraram, velho. Desculpa, cara, mas é o seguinte. O Vieira engorda na bunda. Tá lá é pra se mostrar, velho. Não, mas não importa. Não, Domingo. Não importa. É, mas entrou lá, sabe que vai pegar, com todo respeito, a senhorinha tem idade, etc. Tá indo pro lugar que é pra ver se... Pra, é. Pra se mostrar. Já, o programa começou antes. Não. Não. Mentira, não tá nada. Acho que tá. Olha a boca! Acho que tá louco, mano. O programa tá no ar. Eu vou cair nessa, tá no ar. Põe o fone aí, seu cretino. Põe o fone aí, o idiota tá achando que tá tocando música. Olha lá, tá aceso, do som. Ele tá no ar, ô trouxa. Lógico que começou, idiota. Aí, ó, fala aí, ô. Nossa, alô. É só isso, meu. Que idiota, velho. Você falou de novo palavrão. Você foi escroto agora. Eu? Porque numa dessa a gente fala uma bobagem aqui. Você percebeu? Eu achei o seu Bento já deu manchete do Santos. O único que falou bobagem foi o senhor. Ô, gente, são 5 e meio ponto. É, ué. Mas já foi, ó. Que 5 e meio ponto? 5,34? Falou? O meu tá aqui, ó. Meu 5 e meio ponto. 5,33. O seu Bento já deu as manchetes do Santos, velho. Esse relógio xing-ling, hein, velho. Atualiza, velho. Ah, mentira Jesus que você não sabia. Do Santos, é só essa história do Ricardo Oliveira? Ricardo Oliveira vai jogar no Pacaembu, quinta-feira, contra o Mojimirim. Vocês falaram que o Bruno Auro foi contratado? Ontem, falamos. Vocês falaram que esse negócio do Ricardo Oliveira é um preconceito? Que preconceito? Quando esse negócio dele ser pastor, vocês falaram isso? De novo, não. Não, sábado, Sombra, na... Vocês podem explicar melhor? Na partida entre Palmeiras e Santos. Já esgotou. O Ricardo Oliveira, pra variar, aprontou. Aí eu disse aqui que o Ricardo Oliveira, já que ele assumiu um rótulo de jogador religioso, que as atitudes dele em campo deveriam ser pertinentes e condizentes com o que ele prega no culto. Sim. Aí o Ben já veio com um discurso hipócrita de que no futebol o cara pode fazer tudo. Não. Se ele quiser agredir, ele pode. Não, mas é tudo que eu falei. Não falei isso, não. Quase isso. Eu não falei, eu falei que é injusto. É injusto julgar quando o Ricardo Oliveira comete um ato errado no jogo. E eu falei que ele deveria ter sido expulso. É injusto falar, o cara é pastor. E deveria ser um exemplo. Não é exemplo. Dentro do campo, nos 90 minutos, o cara quer ganhar, tem provocação e tal. Pelo contrário. É nesse momento que ele tem que mostrar que ele tem fé. É porque ele acredita naquilo que ele fala. É preconceito contra o cara. Não é preconceito, não. Se fosse padre, não, se fosse isso. Rabino, sim, se fosse muçulmano. Sim, mas não, eu não tô discutindo. Sim, tô discutindo o fato do cara ter uma postura religiosa. Como chama o rabino do muçulmano? Como o rabino do muçulmano? Tem? Tá louco? Não, porque, por exemplo, existe o judeu, existe o rabino. Emir. Existe o católico, existe o padre. Não é o emir? Existe, por exemplo, o evangélico e o pastor. Eu acho que é o emir. Existe, por exemplo, o muçulmano e tem alguém que é o emir. Peço aos nossos queridos ouvintes muçulmanos que nos informem. É o Munir, nosso ouvinte. Munir, manda aí. Então, mas acho que chama emir. O Obelix não era aquele cara que ele talhava munires? Menires. Ah, Menires, é verdade. Por sinal, quem nunca leu, tem que ler. A coleção de Asterix e Obelix é obrigatória. Digo até mais, deveria ser ensinado nas escolas aquilo. Ele é sensacional. Deveria ser ensinado nas salas de aula. Os gibis de Asterix e Obelix são clássicos. São verdadeiras aulas de história. É verdade. Chateautorix, o Ideia Fix. E agora eu não sei se ele é muito politicamente incorreto também, né? Também acho que não é muito pesado pra escola. É, né? Asterix e Obelix pesado. Porque rotula certas nacionalidades de alguma maneira. Que depois podem dizer, tá rotulando tal, você sabe como que é, né? Eu sei, mas não acho que aqui o Asterix e Obelix é pesado, não. Ah, o Homer também deveria ser. Quem? Homer Simpson. Homer Simpson? Ah. Pra criança? Como? Você tá louco? O Simpsons é demais. Mas pra criança é pesado. O que é pesado no Simpsons? Imagina, o que é pesado é o South Park. Exatamente. Pesado é o Homer. South Park, sim. O Homer. Mas Simpsons é o pesado. O Homer é muito doido, velho. Não, só faz coisa errada, velho. Não, South Park. Aí é pesado. Aí é pesado. Esse não. O South Park é embaçado. É pra adulto, né? É desenho pra adulto. É desenho pra adulto. É desenho pra adulto. É desenho pra adulto. Madrugada, pô. Você tá louco. É desenho pra adulto, né, velho? É. Não passa madrugada. Eu lembro, agora na TV a cabo chegava a passar umas tipo 5, 6 da tarde. É, dependendo do canal. Mas é canal fechado, né? Sim. Muito bem. Isso é o acabou o Santos? Só isso? Então tá bom. Vamos lá. Olha só, hein? Ah, Coringão, mano. Bem. O Corinthians que também tá com problemas. O Lucha tá sorta lá. Após Elias, né, ter uma fissura na fíbula, né, contra o jogo do Audax, agora foi a vez do Marlone no jogo contra a Ferroviária também. O jogador fica fora por 4 semanas, hein? Quase 1 mês também. Tá fora, entorce no tornozelo esquerdo. Perdeu ali 2 jogadores importantes, né, mano? Elias e os jogos da Libertadores também, né? O Elias preocupa um pouco mais porque ele era titular. Em torno de 4 semanas, isso daí o cara tratando da lesão, né, RG? Mas depois tem aquele período pós-lesão, ele precisa fazer um fortalecimento muscular, voltar a ter um condicionamento físico, porque durante esse período ele não vai poder praticar atividade, enfim. Então, esse período de 4 semanas aí é só pra repouso, aí pra se curar da lesão. Mas aí você pode colocar no mínimo mais umas 2 semanas, 3 semanas, pra que ele possa voltar a jogar, né? Porque não é só voltar da lesão. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao Corinthians, bem, fora as lesões aí do Elias, que eu acho que preocupa mais do que a do Marlone, porque é um jogador que vem atuando na condição de titular. O Elias é titular no meio-campo do Corinthians, o Marlone é banco, né? Então não tem tanto problema com relação à contusão do Marlone. Mas o Tite ele vai promover algumas mudanças aí, bem, se eu não me engano, são 8 contra o São Bento. Para que todos os jogadores possam... Eles vão sentir a força do interior amanhã. São Bento eu não acredito muito não, mas a Ferroviária mandou bem. Mas o Corinthians ele vai promover então aí a entrada de 8 jogadores aí que não vinham atuando para que eles possam ganhar ritmo de jogo também. Eu acho que o Paulista ele serve para isso, tem que fazer um rodízio sim para dar a chance de todo mundo jogar e participar e aos poucos todo mundo ganhar aquela forma física ideal. O Corinthians possivelmente nessa partida aí, Bento, deve entrar talvez ali com um time um pouco modificado ali com o Cássio. Ou quem sabe até esse moleque aí, o Matheus Vidotto, que é reserva imediato, já que o Walter também tá machucado, né? Edilson, Felipe, Balbuena e Guilherme, o Guilherme Arana. Meio campo, possivelmente, teremos aí o Williams, o Maicon, o Giovanni Augusto e o Guilherme na frente, o Romero com o André. É um time muito forte, mesmo o Corinthians aí com 8 jogadores aí entrando, tá certo? Da última partida, diferentes, né? Da última partida que o Corinthians enfrentou a Ferroviária. O Corinthians mostra que é um time muito forte, que tem elenco, cara. E eu acho que para que você possa, colocar em pauta mesmo aí, colocar o trabalho como uma prioridade, vencer a Libertadores, você precisa ter elenco. E o time do Corinthians está provando que tem. É muito próximo do time ideal aqui, viu, Ben? Com a lesão do Elias aí, agora que vai ficar parado um mês, o Tite vai ter uma dor de cabeça que ele não sabe se ele recua o Rodriguinho pra jogar na posição de segundo volante, se ele vai colocar o próprio Bruno Henrique pra fazer aquele setor e sair da cabeça de área, ou se ele vai dar chance pra esse moleque da Copa São Paulo. Se você fosse o Tite, Benjamin, o que você faria pra substituir o Elias? Vamos? Eu jogaria Bruno Henrique. Na cabeça de área? Williams. Não, então inverte. É Williams e Bruno Henrique. Williams, Bruno Henrique... E eu ainda, o Marloni não vai poder jogar, mas provavelmente tá não vai jogar. Não, tá machucado. Então eu jogaria Bruno Henrique, Williams e Rodriguinho. Colocaria os três? Eu acho que desses três que você citou, só dois estarão em campo, hein? E a meia ali possivelmente será Guilherme e Giovanni Augusto. Mas o Guilherme tem condição? O Guilherme tá machucado? Não, o Guilherme não. Não, o Guilherme está machucado, sim. Eu acho que o Guilherme não tem condição de jogo, não. Por isso que eu não falei o Guilherme. Não, o Guilherme tá apto. Quem tá machucado? Tem certeza? Tenho, absoluto. Quem tá machucado no Corinthians ali é o Elias e o Marloni, cara. E o Walter. Então eu vi errado. Hoje eu vi que o Guilherme tava machucado. Não, o Guilherme tá apto. Mas enfim, é isso aí do Coringão, então. Mas o meu ataque titular do Corinthians será Guilherme e André. Guilherme e André? Eu colocaria Luke e André. Colocaria o Guilherme no meio campo. E meu meio campo seria Williams, Bruno Henrique, Marloni e Giovanni Augusto. Boa. Vamos ver o que o Tite vai fazer, né? Beleza. Mas isso aí, Bento. Rumo ao título e Barcelona. Nos aguarde que no final do ano nos veremos. Ei. Nos aguarde, Barcelona. Falar em Barcelona, olha o avião do estádio 97 passando aí, ó. É, tá notando aí quantas vezes passa o avião do estádio? Se prepare, porque você vai pra Barcelona ver Barcelona e Real Madrid. Clássico que vai pegar fogo, hein, cara? Maior clássico do planeta, você vai pirar. E vai conhecer Barcelona, um lugar maravilhoso. Anotou? Passou aí o avião, hein? Estádio 97, tem oferecimento da Acer, construindo com valor. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Agora o Mano vai falar de Polo Ar. Mano. Opa, isso aí, Sombrai. Só antes de falar da Polo Ar, falar que Arsenal e Barcelona estão empatando, Sombra, em 0-0, tá bom? É, lá em Arsenal. É, estão jogando na Inglaterra. E a Juve tá tomando uma escovada também, né, mano? Arsenal do meu amigo João. Tava 0-0, tomou gol. Foi lá assistir o Arsenal. A Juve tá perdendo 1-0 pro Bayern. 1-0 pro Bayern. Que fase, já vai virar. É, Domênico Gato, o verão tá aí. E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? Se abanando com tampa de pizza. Nossa senhora, que nojo. Apolo Ar-Condicionados, que é a maior distribuidora do país, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG, hein? São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia. Haja economia no final do mês, Domênico. Você vai abrir a conta assim, você vai ter uma surpresa positiva. Não vai ser aquela surpresa que você vai cair de costas. Oh, meu Deus! Não, vai ser uma surpresa positiva. Vai sobrar até um dinheirinho pra você gastar com a tua mulher e com a tua família, tá bom? É mesmo? Oh, com certeza. E a minha dica do dia é a seguinte, Domênico Gato. Ar-condicionado residencial LG Split Smile de 9.000 BTUs. Esse aqui é fera, eu tenho na minha sala e recomendo, hein? Ele tem um exclusivo filtro multiproteção, um resfriamento rapidão, e a instalação, Domênico Gato, o cara vai chegar na tua casa lá, é rapidinho. Ele vai colocar na parede lá, em 10 minutos tá pronto, velho. A instalação é simples demais, cara. E aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar está com uma baita promoção especial. Pega o papel e a caneta aí, amigão. Anota o telefone da Polo Ar. Aqui, ó, ligando no 0800-889-8989, você encontra este e outros aparelhos da linha LG em condições únicas do mercado, tá bom? E tem promoção pro ouvinte amigão do Estádio 97, hein? O cara que entrar no ar dizendo a seguinte frase, essa é a frase cabalística: quero entrar no clima com a Polo Ar e a LG? No final do mês o cara concorre a um ar-condicionado de 9.000 BTUs. Que boiada, hein? Igual esse aqui, ó. Então você já sabe, né, amigão? Com a Polo Ar-Condicionados e a LG, você entra no clima! Ok, é isso aí. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Ô, Benjamin, vamos falar da BV Financeira, Benjamin. Olha só, amigão, precisando de uma grana, né? Precisando de uma ajuda aí. Para pagar tuas contas aí nesse começo de ano aí. É Ipvai, Iptu, é matrícula, é material escolar, tudo de uma só vez. Gente do céu, como tem conta para pagar? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. E a BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. A BV tá sempre ao seu lado, passa lá. Ipiranga, Lapa, Tatuapé. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br. O link, ó, grava o telefone da BV no teu celular, amigão. 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, bebê. Bons negócios pra você. Ô, Sombra. Fala, mano. E o meu amigo Munir, ele disse aqui que pros muçulmanos, o representante da religião é o sheik. É mais sheik? Uma vez o Mota errou. Não posso acertar todas, né? Valeu, Munir, obrigado. Você não pode acertar tudo. Você não precisa errar tem o chá, tem o califa. Boinha. Aqui eu tava lendo aqui na Super Interessante, tem vários. Ô, Agostinho, mas você não é que você precisa, você tem que acertar todos. Você é do quê? Não, porque olha a camisa que ele tá, velho. E ele tava com essa família não é muito louca. Não, essa família é muito linda. Não, e o cara teve a mãe, ele vinha com uma calça cor zarcão. Depois que ele tava enferrujado, o Chuchu, deixa eu dar uma mão de zarcão. E tem uns dizeres na camisa, viu, Benji? Tem uns dizeres na camisa. Tem estilo. Deixa eu ler aqui. Tem sexo, feio. Prazer, morte. Cada um tem. Prazer, sexo, amor. Morte, amor. Não tem amor. Olha, vou te falar. Na frente aqui, não é sempre, mas tem vezes, a maioria das vezes eu concordo com o Domênico. Quando eu entrei na rádio do Domênico, dá uma olhada quando um cara quer ser ridículo. Eu falei isso. Ele é o Messi, ele é o Messi dos ridículos. Não, eu jamais falaria isso. Na boa, bicho, uma bola vermelha no nariz e tava feito, cara. Eu tenho estilo, gente. Pô, estilo palhaço, cara. Vocês não entendem nada do ogro aqui, velho. Esse estilo assim que você tem, ele se identifica com qual tribo, assim, de São Paulo? Moderna, pra Frentex. Pra Frentex. Moderno dele é pra Frentex. Vocês estão de brincadeira. Continuando aqui, Arbeira. O estádio 97, vamos às manchetes. Fala de nós, seu Bento. O Verdão, fala do Verdão. Domérico, que eu quero sair de casa, depois com. Preocupante, né? O que foi, seu Bento? Preocupante, né? Nossa, preocupante, tá porque são 6 jogos sem vitórias já. Tem uma sequência agora em casa boa, né? Tem o 15 de Piracicaba, né? Na quinta-feira, às 21h45. Ferroviária depois. Depois a ferroviária. Se vazar, difícil. A gente chama o mecânico, o torneiro depois mecânico. Vem o Rosário, né? O encanador. Rosário também. Não, pela Liberta. Então, é isso aí. O Parmeira, quinta-feira. Quinta, domingo e quarta. Isso. Precisa ver quem. O Marcelo Oliveira, se vai fazer mudança, se não vai, vai manter o mesmo time. A verdade é que ele não colocou nenhuma dessas escalações desses. Quantos do Paulista? Pro 5, né? Oi? 5 no Paulista? Então, cinco no Paulista, mais ou menos 6, vai. Nesses 6 jogos, o Palmeiras não colocou a mesma escalação em nenhuma dessas 6 partidas. Repetiu. Incrível isso, né? Não repetiu? Repetiu. Sempre mudou. Só do entrosamento. Né? Aí é o que acontece. Falta o entrosamento. E outro detalhe, o Marcelo não tem convicção ainda de quem serão os titulares ainda, né? Mas eu, se sou o Marcelo, como o Palmeiras não perdeu posições, não perdeu peças e nada mais, eu escalaria o time que foi o time que jogou contra o Santos. Eu não sei por que ele não põe o Matheus Salles, por exemplo, para jogar de volante. Não entendo por quê, juro por Deus, não entendo. É um menino que entrou, deu certo, e os caras tiram o cara. E não joga mais. Talvez ele repita, né? A formação, talvez, né? Talvez quando? Mas tem que é difícil, né? Como assim é difícil? O cara tem uma porrada de jogador, tá tentando, né? Tá testando, mas tá vendo que não dá certo, volta com o time. E acho que ele tem que testar um time. Um time tem que ter um time aí, gente, entendeu? Um time titular e vambora. E tem os reservas e tem que se contentar com a reserva. Acho que a gente tem que pegar alguns exemplos por aí, né, Domênico? Você pega o Barcelona, você viu o Luiz Henrique no começo? Pô, os caras queriam botar uma corda no pescoço dele e puxar, velho. Quer dizer, sabe? Aí, de repente, vai embora. Embala. Né? Fazer o quê? Esperamos que embale o mais rápido possível. Né, seu Bento? Burro o cara não é. Título o cara tem. Experiência o cara tem. Domênico, porra, Sem embalar. Só focar lá. Senão a coisa complica, hein? Vocês acharam que foi... Desculpa, lógico, vocês já debateram isso demais. Foi muito ruim o empate contra o River? Muito? Ah, o River? Eu acho que o Palmeiras perdeu 2 pontos ali. Perdeu. Ah, claro que perdeu 2 pontos. Mas perdeu a chance, Sombra, porque ele jogou melhor. Ele empatou o jogo, Sombra, e estava jogando melhor. Então ele perdeu 2 pontos. Palmeiras deixou de somar dois pontos. O Palmeiras foi o típico time brasileiro. Ele faz 1-0, recua, toma empate. Aí vai lá, faz 2-1, ao invés de falar, pô, aprendi a lição, vou fazer o terceiro e matar o jogo. Não, recua de novo e toma um empate novamente. Deixou de ganhar dois pontos. É o típico time brasileiro, né? Deixou de ganhar dois pontos. Perfeito. Estádio 97, estamos com as manchetes. Oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Vamos lá, seu Bento. É o tricolor. Tá com saudade de São Paulo, São Branco? De São Paulo ou não, não. São Paulo? Oh, não vai fazer X, não? Não tem X? Por que X? Não tem X? Por que X? Nossa, tá uma beleza lá, né? Ué, tá maravilhoso. Perdeu, chegou o WhatsApp aí, ó. O homem mandou o WhatsApp. Mas olha... Trocaram o Rodrigo Gaspar pelo Claudio Mota. Olha, vamos lá, Sombra. Novo Horizontino, hein? É o jogo de quarta-feira, né? Kardec, Michel Bastos, Vorton equipe. Sim. Quem não joga dessa vez é o Lugano. Agora o vai Ganso ser também parece que vai ficar fora. O Ganso? Ganso fica fora. O Michael estreia. Sim. Né? O Lugano Michael. Vai ficar fora. Michael. O Carlinhos continua jogando. É. O Balso vai fazer algumas mudanças. O Centurion tá fora também. O Rogério vai jogar. Porque o Balso resolveu fazer experimentos. É, os atacantes relacionados é o Kardec, o Caleri, o Rogério, o Chiesa e o Kelvin. Mas ele tá relacionado aqui, o Ganso. Então, o Kardec, por exemplo, ele saiu com o pé machucado hoje. O pessoal falou que saiu com um corte no pé, talvez ele não jogue. Nem hoje, Moto. O Kardec cortou o pé no final semana de semana. Não, não, mas hoje. Ele cortou hoje, de novo. Kardec, tava machucado. Não, o Kardec cortou contra o Strongest. Ele já tava, Moto, com o corte então, no pé. Mas então, ele mostrou, ele saiu mostrando que tava sangrando. Então, mas não foi hoje. Mas o corte foi no jogo contra o Strongest. Então, é isso que eu quis dizer. Eu te mostrei. Mas o escândalo, não é. Parece que, nossa. Aí eu corrijo, os caras ficam bravos. Mas isso aí faz tempo, né, que tá machucado. Ah, seu Bento, vai dizer o quê, cara? O São Paulo é essa grande zona, bicho. É hoje zona... é um dia decisivo pro São Paulo, né? Hã? Hoje tem reunião do conselho. Conselho esse ano já. Posso te falar uma coisa? Eu tava andando na Paulista e encontrei o Mansur agora e tá indo com um soco inglês pra reunião. Será que o bicho vai pegar? Você encontrou mesmo ou não? Encontrei. Encontrou? Encontrei. Ele tá de armadura, batatais, mano. É. Eu vou te falar uma coisa, seu Bento. Olha, eu não sei se o São Paulo deu sorte por muito tempo de ter gente capacitada. Há muitos anos atrás. Agora é igual a qualquer clube aí, bicho. O São Paulo mostra. Não tá dizendo, ah não, tem gente boa lá. Na prática, o São Paulo mostra que ele é igual a qualquer clube, qualquer um, né? Cheio de gente incompetente, cheio de gente egocêntrica, cheio de gente oportunista, cheio de gente que não tem a menor noção. São Paulo virou mais um. Virou mais um aí. E como todos esses mais um, se algum dia der sorte de ter um presidente aí, mais ou menos, aí vai ter uma gestãozinha mais ou menos. Sabe? Te ver tudo que acontece. Não vou agora ficar detalhando tudo o que acontece. Sabe? Você vê, é tanta notícia. É tanta coisa, né? Que tá surgindo. É tanta coisa errada. Né? Essa própria gestão do Leco, aí vem o Abílio Diniz. Falaram, ah, não apresentaram os documentos pra Pricewaterhouse, a outra lá. Aí depois aparece no dia seguinte. Também não quero dizer agora que o Abílio Diniz é o rei da cocada. Você entendeu? Não sei também. Sei lá quais são os objetivos também. Mas... E hoje à noite ele estará presente na reunião, mesmo não sendo conselheiro, né, Sombra? É. Ele então, foi convidado, tá lá. Se pegarmos e resumirmos tudo que o Domênico vinha falando antes da gestão do Paulo Nobre, em termos administrativos e políticos do São Paulo, você replica tudo que o Domênico falava, você replica tudo que o Benjamin falava daquela gestão péssima do Corinthians, de alguns anos atrás, certo? E isso é o São Paulo Futebol Clube. A grosso modo, é muita gente incapaz, incompetente, sem DNA pra tá aí falando em nome do clube, pra tá dirigindo o São Paulo. E o resultado é esse em campo, bicho. Sabe, medonho, é horroroso. A situação do São Paulo, ela é horrorosa, né? E não é de agora. Era briga na churrasqueira. Vocês lembram? Briga na churrasqueira. Torcida entrando pra bater. Briga na churrasqueira, gente. Que é isso? Né? Até o falecido Juvenal Juvencio, que chegou a ter um bom momento. Depois ele foi caindo e chegou naquele ridículo da briga da churrasqueira. E hoje o São Paulo é o que que é? Hoje é um monte de gente em volta da churrasqueira querendo dizer o que é melhor pro clube. que é melhor pro futebol. E esse pedaço da carne, né? É, aquela coisa. Aparentemente, o que dá a impressão é que tem. É, mesmo que digam que ninguém torce contra, mas dá a impressão que tem quem torça contra. Com certeza. Você entendeu? Mesmo que diga, não torço contra. Mas é óbvio, tá na cara. Olha, eu não quero me estender muito sobre o assunto. A causa geral do São Paulo é péssima capacidade de gestão de quem tá lá, péssima capacidade de compreensão do que é um time de futebol por boa parte de quem está no Conselho de São Paulo. É vergonhoso. É vergonhoso. É mais do mesmo. Ó, viramos mais do mesmo. Você, São Paulino, aí, não dá risada do Botafogo lá do Rio, não dê risada aí pras atrapalhadas que acontecem no Flamengo, não dê mais risada quando acontece aquelas atrapalhadas que acontecem no Palmeiras, seja no Santos, seja no Corinthians. Estamos no mais do mesmo, o que se preserva, lógico, uma história vencedora e tal. O resto é isso aí, bicho. Agora, que desanima, desanima, sabe por quê? Que eu não posso fazer nada, o Mota não pode fazer nada, você, torcedor que tá aí ouvindo, também não pode fazer nada. Clube, eu repito, e falava isso quando o Domênico falava do Palmeiras. Clube tem dono, sim. São os conselheiros. Esses são os donos do clube. Aí você fala, mas se candidata. Então vira ainda, sócio, né? Se candidata a conselheiro, vai lá brigar. A gente sabe. Você tem que ser rato de clube para ser eleito alguma coisa. E outra, você vai ser só um e você vai ser engolido pelo sistema. Ah, você tá falando de política brasileira? Não, é que política de clube é igual. É apenas uma pequena amostragem do que é a política brasileira. Nojento! Nojento! E você sabe que nos bastidores estão falando aí que o Aidar pode ser absolvido, viu? Ó, e deixa o Paulo Nobre sair do Palmeiras? Não zica, não. Não. Deixa lá. Não, eu sei, Domênico. E pra sorte de vocês, ele tá lá. Deixa acabar mandato. Deixa entrar outro lá. Deixa. Aí os ratos começam a aparecer, né? Você entra naquela roleta de torcer pra essa... Hoje, você ter presidente capaz de clube é que nem você tá na roleta e você tem 36 números pra jogar. É você acertar num número, porque os outros 35 não servem. Você tem que dar certo, dinheiro, mas dá sorte de cair naquele. E com tanto dinheiro, naquele. Nadando em dinheiro. E você perguntar quem é aquele hoje dentro de São Paulo, acho que não mas, tem. Mas, ô Sombra... Eu não acho que não tem. Eu tenho vergonha. Ô Sombra, inclusive hoje... Uma das principais notícias de São Paulo aí, essa é a reunião que vai rolar agora à noite. Tem uma reunião de conselho, né? E o principal tema a ser abordado é se São Paulo aceita ou não aceita a proposta da Globo, né? Olha, já começa que eu achei absurdo que as duas propostas fossem jogadas... Na internet, todo jogadas para todo mundo ver. Se eu sou do esporte interativo, se eu sou da Globo, mas olha, eu ia ficar muito pé da vida, porque isso não pode ser jogado dessa maneira. Ainda, sigiloso, que digam, né? Ainda que digam, foi jogado porque tá faltando transparência, então jogamos. Gente, tá faltando uma total... A transparência tem que haver dentro do clube. Não precisa chegar e jogar. Mesmo porque se eu sou dos canais, eu chego e falo, você quer saber? Eu retiro minha oferta. Se eu sou dos canais, eu retiro minha oferta. É que o Esporte Interativo teria divulgado porque tava com medo... Que eles aprovassem o da Globo sem ter visto o do Esporte Interativo. Mas o Ataíde chegou lá e jogou todo da Globo, né? Isso foi vergonhoso. Mostrou toda a proposta da Globo. Se eu sou da Globo, mesmo porque... Não tem contrato de confidencialidade? Eu acredito que deve ter, não sei. Não deve ter uma cláusula? Eu não sei, mas eu... Olha, mano... entendo, eu não quero dizer que essa proposta é maior ou melhor, senão eu vou acabar aqui debatendo e falando na Manchete de São Paulo 200 horas. Depois, durante o programa, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso aí. Você entendeu? Mas é que existe uma pressão, Sombra, porque o São Paulo está com uma certa dificuldade financeira e a Globo já teria dado o aval que, de luvas para que o São Paulo acerte esse contrato, já receberia aí cerca de 60 milhões. Esses 60 milhões aí daria uma folga financeira para que o São Paulo pudesse e o esporte terá que bancar a parte dos salários que o São Paulo tem. Se é como estão as coisas, veja bem. As pessoas, elas colocam lá, olha, a gente fala que não quer falar, mas acaba falando, né? Porque você invocou o assunto, então não adianta a gente fugir. Ah, mas por que compensa assinar com a Globo e não com o Esporte Interativo, se o Esporte Interativo paga pelo contrato lá 550 milhões, a Globo só 100 milhões? Por quê? Aí vão dizer, olha, que existe aquele CAD que exige que tudo seja negociado e mostrado à parte. Vocês acreditam em conto da carochinha? Vocês acreditam que, por acaso, a Globo vai perder, por exemplo, o Santos e o São Paulo para o Esporte Interativo, por exemplo? E que não vai ter uma retaliação? É. De alguma maneira? É, eu duvido. Vocês acham que depois a Globo vai lá, em 2019, chegar e falar assim, olha, eu ofereço aqui pagar os mesmos 110 milhões para o São Paulo? Mas é que a situação do Santos é mais confortável, né, Sombra? Porque a do Santos é mais confortável? Ele já não, já não era televisionado pela Globo, então para ele tanto faz como tanto fez. Ele foi tanto atrás faz, do dinheiro. Tanto faz, tanto fez. É. O agora, Inter também Paulo, assinou, né? O São Paulo tem jogos televisionados. O Inter também assinou canal aberto. Com o Sport Interativo. É. Então, assim, primeiro que eu acho que... Aí dizem assim, não, mas tem uma cláusula que o Sport Interativo se compromete... Se a Globo não comprar os direitos, tá aberta, uma cláusula pagar indenizatória. 220 milhões. É, para quanto para cada clube? De quanto? Não. Você viu isso? Não. Quanto a cláusula indenizatória? Todo mundo falando. Não, aqui. Todo mundo falando uma coisa. Ué, mas é o que o pessoal tá jogando sobre. Eu, contrato a gente tem que ler. Onde que tá que se a Globo não comprar os direitos lá de 2019 por no mínimo 110 milhões de reais? Que o Esporte Interativo cobre 110 milhões de reais na TV aberta. Não, que amanhã tá a Globo fala, ah, vocês compraram, legal. Ó, São Paulo, que eu tenho pra vocês é 50 milhões. Então... Não quer. É, então, vendo a grosso modo, não, sensacional. Porque o CAD exige negociações diferentes, etc e tal. Vai lá, entra na fila do CAD, acredite nas instituições, como se tudo no Brasil fosse perfeito, como se tudo andasse conforme as leis, as regras. Eu, sinceramente, eu não acredito em nada disso. O que eu acredito é na lei do mais forte. Tô falando de Brasil, gente. É no mundo, assim. A lei do mais forte é assim. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que quem não assinar com a Globo vai tomar retaliação. Eu não tenho dúvida. Então, assim, eu acho muito simples chegar e falar tem que assinar TV, Esporte Interativo, TV a cabo, de qualquer jeito. Acho simples demais. Chegar, tem que assinar porque um é 550 milhões e outro é 100 milhões para todos os times. Tem muita coisa envolvida, né? São N coisas. Ah, então você é a favor de quem? Do Leco? Porque o Leco disse que vai assinar com a Globo. Não, não é que eu sou a favor. Eu quero ver os dois, saber quais são os ganhos, as perdas, os prós e os contras. Análises simplistas. Assim eu não gosto de fazer. Porque, às vezes, na internet, você vê, vira uma guerra. Vira uma guerra de a favor e contra. Situação versus oposição. Pelo amor de Deus. O pior do que você vê, que é um conselho burro, né? Que não sei se é um conselho formado de gente que talvez não seja tão capacitada, né? Como pra mim denota ser. O pior é você ver torcedor entrar na guerra parecendo ser aquele que já que tá lá dentro do próprio clube, sabe? Tem que ir com calma. Olha, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Fala, Gaspar Luso. Fala, Sombra, tudo bem? Boa tarde a todos. E aí, meu? Nesse assunto, eu acho que você tem razão, a questão da retaliação. Agora, por exemplo, um clube como o São Paulo, do tamanho do São Paulo, vamos dizer que a Globo queira retalhar, pagar menos, como você deu o exemplo, e o São Paulo se negar. A Globo vai ficar sem um time na grade dela como o São Paulo? Porque assim, se for o Atlético Paranaense, o Curitiba, com certeza, Portuguesa, os caras... Não, não, mas agora, você imagina a Globo perder o São Paulo, chega daqui na hora de renovar, a Globo fala, retalha o São Paulo, oferece uma mixaria, quer, não quer. Não, mas é que aí tem um porém, porque essa negociação que tá aberta, pelo menos até então, pode ser que lá pra frente negociem tudo. Mas o que tá em aberto aqui, a proposta que a Globo fez foi pra TV aberta, TV fechada e o pay-per-view. Esse valor apresentado pro São Paulo. Mas o Esporte Interativo negociou com o São Paulo só a transmissão dos jogos no canal fechado. Entendi, mano. O que o Sombra disse é o seguinte, Não, fecharia com o Esporte Interativo a TV fechada e na hora de negociar a TV aberta com a Globo, ele sofreria uma retaliação. Uhum. Agora, eu acho que times do tamanho do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, a Globo não tem muita saída. Fala assim, ah, tá bom, vou dar uma mixaria, se ele não quiser, eu vou ficar sem o São Paulo. Não, mas ela fecha Palmeiras e Corinthians. Pronto, acabou. Fala, São Paulo, você não tá gostando muito da Globo? Acho que põe o Palmeiras no lugar. Não. São torcidas de porte equivalente, de audiências equivalentes na transmissão. Cara, você tá no Brasil, bicho. Não, sinceramente, Sombra. Porque eles devem fazer uma chantagem, devem fazer. Não, cara. Sim, fazer sim, mas assim, no final, se o São Paulo fizer pé firme no final, ela vai ser. Por exemplo, ela não vai ficar. Agora teve isso, vai ficar. Isso é um jogo de pôquer, bicho. Agora, vai ter leve. Agora você até saiu uma notícia que o Esporte Interativo falou que dá os 60 de luva também. Então os caras estão jogando. Agora eu não entendi porque se o contrato é 19, tem que decidir hoje já. Não, não é que tem que decidir hoje. São Paulo pode vetar, aí pode ter uma nova reunião. Eu tô falando, mas essa reunião pode vetar. As ofertas, as propostas estão na mesa. E a coisa... Veja bem. Como o Leco não é o presidente que vai estar lá em 2019, ele não pode assinar por um contrato válido a partir de tal data, quando não se sabe quem será o presidente. Então, para ser endossado o contrato, é o conselho que tem que dizer se assina ou não. É essa a questão. As propostas estão aí na mesa. São Paulo precisa de dinheiro agora. Todos os clubes precisam de dinheiro agora, à exceção, que eu saiba, do Palmeiras, que tipo assim, ó, lá pra frente a gente vê. É isso agora. Não tô dizendo que é melhor esse ou melhor aquele. Só não acho que as coisas são tão simples a ponto de chegar falando, é melhor esse porque na TV a cabo paga 500, esse paga 100. É lógico, tem que ser a TV a cabo. Porque tem muita coisa que vem no rastro disso. Por isso que é bom, assim, o Corinthians. Quando ele chegar na Globo, fala, quero tanto. Aí a Globo fala, toche. É assim, é igual caldo de cana. Põe no lado, sai do outro, Benjamin. E essa redução de 25% agora, a adoção do sistema de 40-30-30. Não, mas o Corinthians não vai interferir. Vai. A torcida banca o que faltava. Ô, Sombra, analisando... Por isso que tá precisando de grana da Globo agora, né? Tá nada. Bancou, né? Tá nada. Mas olha, analisando profundamente isso tudo... Eu concordo com o Lusitano, viu? Concordo. Eu acho que a Globo lá na frente, ela pode até perder pro São Paulo, pra Interativa agora. Lá na frente, quando for renovado, claro, a retaliação vai ter durante esse tempo todo. Mas não. Acho que pode até ter, pode até ter. Mas lá na frente, volta a coisa como tava. Duvido que vai perder. A Globo não perde... As 5 maiores forças do Brasil não perdem. A Globo perdeu Flamengo, a Xuxa, Vasco, não fez nada, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, a Globo não vai perder nunca. Domênico, você tá falando que não vai perder nunca? Acho que não perde. Não passa jogo do Palmeiras, Domênico. Não, tudo bem, Sombra, pode não passar o jogo do Palmeiras, entendeu? Como já não vem passando há muito tempo. E a torcida Sombra, que paga, né? Sombra, já não passa do São Paulo. Ah, São Paulo ano inteiro passado passou igual do Corinthians. Não, imagina, eu tenho os números. Passou o mesmo número de jogos do Corinthians, igual. É que com o Palmeiras a Globo descobriu um grande filão, hein? Que o torcedor do Palmeiras compra muito pay-per-view. Sim, é por isso que o Palmeiras passa toda hora no pay-per-view. Agora, eu duvido que perde, não vai perder não. É, o que se discutiu durante muito tempo aqui era um monopólio, né? Se é time pequenininho, dane-se, mas é time muito grande assim, não tem jeito. Então se discutiu... É muita torcida, não dá. Discutiu o monopólio, que ninguém fazia nada e que blá blá blá blá blá. Chega na hora H e o medo. Apareceu uma empresa, existe uma empresa. Poderosa. Tem aí 2, 3 ou 4 times, não sei quantos são. Que já saíram, né, desse ou pelo menos estão tentando sair desse monopólio, e vai se criar possibilidades aí. Gente, se vocês pegarem transmissão de Libertadores algum tempo atrás, era, sei lá, um canal, né? Hoje, quantos transmitem Libertadores? Olha aqui, ó, esse negócio de cota de televisão é bobagem. O que eu vou dizer, esse negócio, não, vou dizer para você então de uma outra forma. É maior renda? Não. A cota de televisão existe. Estou dizendo, eu acho que eu não fui claro. Esse negócio de não passar o clube na televisão é bobagem. Se o clube, RG, tiver um time forte e estiver chegando em tudo quando é final, tem que passar. Eles são obrigados a passar o jogo. Ó, eles jamais gostariam de ver Palmeiras e Santos na final da Copa do Brasil. Jamais eles gostariam. Por eles é Corinthians e Flamengo. Então, assim, Dani, chuparam o canudo. É. Teve que passar Palmeiras e Santos mesmo. Mas passou lá no final. Mas não importa. Passou lá no final. Mas não importa, passa. Se o time estiver disputando o brasileiro, tem que passar. Mas pra quem é patrocinador... Vai passar quem tá disputando o décimo lugar? Não vai. Mas pra quem é patrocinador, interessa que passe mais durante o ano e só não na final, entendeu? Por exemplo. Oh, tá aberto aí, né? E vê esse Brasil enorme aí fora aí. Quantos são os que podem pagar pay-per-view e que não tem como assistir? Ah, mas, ô, Sombra, hoje o cara tem direito aí e tem o dever de pagar um pay-per-view pra acompanhar o time dele. O pay-per-view significa o quê? Com 9 milhões 7 e meio cervejas numa balada, velho. O pay-per-view por mês significa 7 cervejas numa balada. 9 milhões e meio de desempregados. Nada como ser solteiro e ganhar bem. Ué, 9 né, milhões, é. 9 milhões, um país que tem 200, assim, velho. Né? Eu não. Ele tá falando assim, eu não pago pay-per-view, desculpa. Eu não pago o pay-per-view. Nada pay-per-view também como não ser solteiro. Eu não pago, sabe por quê? Mas não é porque você não tem condições. Mas não é. Você não quer. Você não tá morrendo de fome. Não é isso. Mas eu acho um absurdo pagar pay-per-view. Você tá passando fome? Não, eu acho um absurdo. Por que absurdo? É a minha opinião. Não, quero então, saber. Desculpa. Eu fiz uma pergunta. Não, não é a minha opinião. Então, sim, eu gostaria que respeitasse. Não, mas é não é só a minha opinião. Eu é a opinião. Só fiz então, uma pergunta. Então tá bom, eu vou explicar, vou explicar. É a opinião, é a minha opinião. Minha opinião é, eu de só torcedor. Fiz uma pergunta. Talvez muitos torcedores também pensem igual. Eu acho assim. É... Existe a TV aberta e TV fechada, não tem? Tem. Tem TV aberta e fechada. Eu pago um plano pra assistir TV fechada. Eu acho um absurdo eu ter que pagar mais pra assistir alguma coisa. Isso é uma coisa. É a minha opinião. Isso é uma tese. Cada um de vocês tem a opinião que vocês quiserem. Pode ter o que vocês quiserem. Eu acho que é um absurdo, tá, mas cara. Ver... Mas você quer ver uma outra coisa? Eu acho que eu já tô pagando. Mas quer... Eu tô não. pagando e não pago barato. Tá, não, mas você quer ver uma outra não tese? Não pago barato, então, não, hein? Só pra gente encerrar. Entendeu? Agora, só uma outra tese pra pensar. Você paga pela TV fechada? Pra assistir, não paga? Ah. Por que, que a TV fechada tem comercial se você já paga pra vê-la? E no começo falavam que não era pra ter. A TV acaba então, quando então, veio assim, pro Brasil. Mas aí é mas você é, ia, mas pagar, é olha aqui, você mas ia sim, pagar sim, a mensalidade. Mas é uma opinião. E nem, então, se eu tô pagando pra ver TV fechada, é porque eu sou nada. Obrigado a ver comercial. No começo, a tese era essa, né? Que a TV acaba, você não ia ver tanto comercial. E tem muita TV fechada, que passa até esses horários políticos aqui. Você não é obrigado a ver, porque se você comprou... Se você compra uma coisa, RG, você já tá comprando. Não, por que eu tenho que... Passa. Mas é a minha opinião. Não passa, passa os canais passam. Não passa. Tem canal que passa. Não. Vai na minha. Isso é canal de TV aberta que passa na TV fechada. A TV fechada, mas canais não tem... passa horário político. Eu vou olhar, vou analisar. É o HD, você... não é o HD? Tem. Canal pago não paga. Não, HD? O HD da TV aberta. Ouvintes, é, em HD. Tá, vocês estão falando uma coisa que vocês não sabem. Vocês estão falando uma coisa que vocês não sabem. Eu talvez tenha falado uma coisa que eu também não sei. Os ouvintes vão me ajudar aqui. Acho que tem sim. Eu já vi canal fechado e que passou. Agora vou dizer pra vocês. Na TV fechada, você tem a Rede Vida. Ok? É um canal aberto. A Rede Vida é um canal aberto. Não, tudo então, bem. Se você assistir a Rede Vida, não, se pela for canal TV aberto, fechada, tudo bem. Mas eu acho que deve passar. Eu não vou lembrar não agora passa. Os canais, mas tudo bem. Na HBO, mas tudo não bem, passa, não importa. Não se, passa. Mas não importa. Se passa ou não passa, também. Passa, mas não é essa discussão. Não passa. Olha aqui, ó. Passa. Mas vocês estão desvirtuando, eles desvirtuam uma coisa. Eu só falei uma coisa. Se passa ou não passa, o problema é esse. O problema é esse. O problema é que eu, Domênico Gato, eu pago uma televisão por assinatura pra ver canais fechados. E eu sou obrigado a pagar mais pra ver um jogo de mas futebol. Mas sabe por quê, não, Domênico? Não pago. É, eu vou tentar explicar o porquê isso acontece. É igual quando você vai numa concessionária, você vai comprar um carro. Ele vem que lá, é errado. De série. Que é errado. Mas calma. Você não, vai lá, vai precisa, comprar... Eu já sei o que você vai falar e já estou falando gente, que é errado. Terminar. É, você não vai numa concessionária... Não, você... Não, não, mas espera aí, eu vou te dar deixa um exemplo. Isso é a opinião que dele, você tem que pagar... Minha opinião, você não falou. Eu vou dar um exemplo. Agora é a opinião do mano. O negócio é o seguinte, você tá lá numa concessionária. É, da mesma forma como uma TV a cabo, para que não fique um preço exorbitante, apesar de eu entender e concordar com o Domênico que é bem caro aqui no Brasil você pagar uma TV a cabo, mas para que eles não coloquem, por exemplo, vai o Premier de lutas, o pay-per-view de futebol, os canais de sexo, os canais de filme, colocar tudo num pacote só, que você fala, eu vou pagar 500 pau de TV a cabo, o cara disponibiliza aí planos teoricamente mais compactos e planos aí mais econômicos. É igual numa concessionária, você entra lá e fala, eu quero um carro, o cara fala, ó... De série, ele vem só com a direção hidráulica. Aí você fala, não, mas eu quero um vidro, eu quero um ar-condicionado, eu quero isso, quero aquilo. Sim, vai incrementando. Vai incrementando. Assim como mas no exterior você compra o carro e já vem completinho. Pois é o que eu tô falando, assim como a TV a cabo. A TV a cabo no exterior também, mas nos Estados Unidos você quer. Nos Estados Unidos você quer assistir uma luta de boxe. É tudo quer ver uma coisa. É tudo pay-per-view, é pago a parte. Mas isso aí depois. Quando se iniciou os trabalhos de TV fechada aqui no Brasil, você pagava uma coisa só. É que eram poucos canais. É que agora tem mais. Pagava uma coisa. Aí inventaram. Porque os caras pagam dinheiro, eles fazem qualquer coisa, velho. Qualquer coisa que possa arrancar dinheiro da gente. Vamos trocar a chave agora. Não temos esse dilema lá na Lusa. Ah, não. Não compramos pay-per-view porque não passa. A Lusa. Não como passa. Como estão as negociações da Lusa com a Rede Globo? Olha. Gol do Messi. Na verdade, a gente tá... Gol do Messi. Golaço. Pra variar. Negociamos só com a Rede Vida e TV Brasil. Que beleza. Mas e paga? Acho que não. Não? Eu sei que a Série C paga uma mixaria pra passar nos canais. Nossa, Paulista, quanto será que paga pra passar do Paulista o jogo da Lusa, cara? A cota da Lusa. A cota da Lusa da Série A2 foi R$1 milhão. Mas, velho, televisionamento da Portuguesa é um cara com periscope ligado. Assim, você tá de brincadeira, velho. Você tá de sacanagem. Ah, não. Juiz. Tá menosprezando a Lusa. É um em cada gol, Sombra. Fica um cara lá com o 4G, um aqui e o outro lá, não sei o que acontece. Vai pra cima, mano. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Paulo Arco, a Paulo Ar Condicionado. E a LG, você entra no clima, inclusive quem ligar e disser HDI Seguros é de bate-pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI. Quem disser Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, ganha um kit Bozano. Quem disser quero entrar no clima com a Polo Ar LG, concorre no final do mês a um ar-condicionado de 9 mil BTUs. E tem torcida Estádio 97, olha aí que legal. Para Corinthians e Oeste, sábado na Arena Corinthians, o jogo que será às 9 da noite. Corintiano que entrar no ar e disser quero ir na torcida Estádio 97, ganha vaga nessa mordomia maravilhosa, hein? Vai no camarote único. Vipão, vipão. Até o pessoal da Cassineira tá lá dentro. Bacana. Com jogos. Oh. E chega no intervalo, tem almoço. Nesse caso, oh, deve rolar um jantar. A véia falou que foi bem servida, a véia foi. É demais. Vocês vão curtir demais esse esqueminha aqui da torcida Estádio 97 no camarote único. Um abraço aí pra toda a galera do camarote único, tá bom? Hoje é dia de ouvintes virgens participar. Dedinhos, então liga aí. Virgens. 3284-7097. 3284-7097. Como eu peguei de surpresa, tô falando que são os ouvintes virgens. Lógico que tem aquele que falou, opa, tô na linha, mas eu já liguei. Então esse vai desligar e o mano vai falar de Engove. Na sequência de Engove, a gente vai atender ouvintes virgens. Opa, isso aí, Sombra. Rapaziada que agora saiu do trampo, a galera que tá ouvindo Estádio 97 nos bares por aí, o pessoal no happy hour, né? É uma cervejinha, a segunda cervejinha, a terceira cervejinha. Daqui a pouco o cara fala, opa, é, vou mudar, vou pegar uma caipirosca. Véi, já toma Engove, mano, porque amanhã você vai acordar derrubado se você não tomar, tá certo? Então não vacila não, parceiro. Já manda o Engove agora e depois que você terminar também a sua bebedeira aí também, o seu happy hour, toma outro, velho, que é pra garantir, tá bom? Então, no churrasco, na balada, na festinha ou no festão, onde tem curtição, o bom Engove tá na mão. Então você já sabe, né, amigão? Vai pra curtição? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E lembrando os ouvintes do Estádio 97 que ligarem hoje aqui, os virgens, hein? Só ouvintes virgens. Quem disser o seguinte, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, ganha um kit top da Bozano. Bom, tá bom, muito bom. Vai tocar o Asdrubal. É, alô. Tá ruim pros caras, pensa pra nós. Quem fala? Humberto. Humberto, tudo bom, meu? Bem, e você? Humberto do quê? Humberto Gandolfo. Gandolfo. Pô, tinha o James Gandolfini, que foi o ator do Sopranos. Que... morreu. Pô, morreu, teve um infarto. E no Senhor dos Anéis, era um monstro. Gandalf. Ele é um monstro, James, ator e gordo. Gandalf. James Gandolfini, o maior Gandalf, seriado de todos os tempos Mago considerado. Gandalf. Sabia que foi considerado o melhor seriado de todos os tempos, foi o Sopranos. Ah, ele era ótimo. Sabia. Ah. É mesmo? Não, não houve, não sei. Já isso, senhor, foi considerado, sim. Melhor foi considerado. Friends. Pô, Anos Incríveis foi mais melhor legal. Que Got. Pô. Sopranos é demais. A história do mafioso, tá louco? A história do mafioso, você liga no Jornal Nacional, você vai ver a história de vários. Não, mas não tem glamour. É verdade. Como não tem? Ai, nossa. Glamour com morte, nossa. Legal pra caramba. Gandolfo. Falta é mafioso aqui no Brasil. Eu gosto de coisa de bandido. Gandolfo, quantos anos você tem, hein, velho? 5.4. RG 5.4 hoje. Nossa, o isso, vomitou, quase vomitou. Ah, mas que nojo, velho. Tá louco. Pô, catarro, respeito com o vídeo, velho. O Domênico falou, já que não pode fazer que isso. Tem hoje rolando um negócio no WhatsApp que é sensacional. Eu até printei. O senador Delcídio do Amaral vai ficar em prisão domiciliar. Ah, essa foi muito boa. Viu? Só vai sair para trabalhar, terá que passar todas as noites e fins de semana em casa, não poderá viajar para o exterior. Caraca, eu estou em prisão domiciliar e não faz sabia. Faz tempo, né? Pois é isso aí. Certinho. Oh, e RG, e aí? Então, Humberto de lá, Humberto de cá. Resultado? Dois Bertos. Dois Bertos, né? Sensacional! Dois Bertos, velho. Sensacional. Nossa, até hoje... o ouvinte falou que é sensacional. Hoje nem nota teve. A soma dos é Humberto, velho. Tem nota? Ah, o outro tá mais chamador, desligado, velho. Ele tá em Nova York, velho. O chamador tá em NY, velho. É. O chamador. Tá bom, né? Então vai. Qual que é o bairro aí? Casa Verde. Ah. Nós. Casa Verde. Campeão do Carnaval. Casa Verde, campeão do Carnaval. Campeão do Carnaval, velho. E aí na Casa Verde, meu amigo, tem o Levilage da Essa. Levilage, legal. É. Levilage é lá. Levilage é da Essa é lá na Casa Verde. É lá. Hein, Agostinho? E o time, brother? Palmeiras. Nós. Casa Verde, ué. Só tem verdão lá. Porco, porco. Mas tem um porquê Casa Verde? Porque nós. Não, por que não? Eu tenho um porquê. Porque não falar outra coisa. Domênico pintou a casa, porra, de verde. Não. Greenhouse. Não, tem o porquê. Por quê? Há Greenhouse. Muitos anos atrás, a ponte da Casa Verde era uma ponte de madeira ali, né? Sim. E só existia, e quando você atravessava a ponte, só existia no morro, porque é o morro da Casa Verde, né? Perto da onde é a... Sim, a coisa tudo verde, né? Então, no, lá tinha uma casinha verde, era uma casa que era todinha pintada de verde, e aí ficou... É olha, verdade? E aí, conta a sua história do Domênico, O Domênico mente tanto, eu sei tudo, o Domênico mente tanto, como sei se é verdade. Eu sei tudo. Isso que eu perguntei. A história que me contaram... É Hugo, é legal. A história que me contaram é que antigamente não existiam números nas casas, e os caras... Lá só tinha uma casa, que era verde, por isso que falavam, caralho, vamos lá na Casa Verde. Os peões queriam dar uma sapatada. É verdade. Tinha um lugar na Casa Verde que era uma casa de diversão. Tô mentindo, eu. E as casas geralmente eram na cor padrão ali. Uma casa na cor branca, às vezes aí na cor nude. Pergunta pro Gandolfo. Cor nude. Cor nude. Casa de sete irmãs. Ah, então, tá vendo? Então a versão do Domênico é mentirosa. Então, você tem uma ideia. Eu conheço muito da história de São Paulo. Viu como o Domênico mentiu, trouxe? A casa, pra que você pudesse identificar a casa, tá certo? Que você poderia ter uma diversão pagando. Era de uma outra cor, e a casa era verde. Foi aí que deu origem, talvez, aí ao nome do bairro. Aí, as meninas da Casa Verde. Então, não quer dizer, ô Domênico Gato, que eu esteja mentindo. Nossa, a informação do Domênico esteja mentindo. O nome do bairro foi dado a um prostíbulo? Eram as irmãs. Então. Ah, nem o Domênico mentiu também. Domênico. Olha aqui. Ué. As meninas da Casa Verde eram as irmãs. Deixa eu ver a fonte disso aqui. Aí, Domênico, chupa, Domênico. Não tô errado. Você tá mentindo, mentiroso. Não, não tô. Chupa Domênico... você também, Mota, seu paga-pau do Domênico. E o Domênico que dá muito... Legal é a história dos... Mota, não atrapalha, peraí. E o Domênico, que dá muita importância ao que os jornais escrevem, só que do acervo do Estadão. Então. Olha aí, Domênico. A informação que então, eu tinha... Então, mas é que eu acabei de falar, os caras atravessavam a ponte pra ir na Casa Verde, porra. Acabei de falar. Ah, mas é... Vamos lá na Casa Verde, dá um ó. Eles não sabem. Chubaga, mas, porra. Aí, mas não tem nada disso de menina de programas, tá louco? O telefone tá tocando, Dudu. É o pessoal da Casa Verde puto contigo. Olha aqui. A região amigos, onde está... Vou ler aqui. O Estádio 87 é cultural. Olha aqui. A região onde está o bairro da Casa Verde... Minha mãe está comigo, falou que eu estou totalmente certo. Tá, o ouvinte é da Casa Verde e sabe que eu estou falando certo. Tua mãe está encabulada de concordar com a tua história. Mas essa história é de 1700 e pouco, tua mãe não tem nada a ver com isso aí. A região onde está o bairro da Casa Verde, que completa 100 anos, recebeu esse nome muito antes dos herdeiros do inglês John Maxwell Rudge. Lotearam o terreno. Em 1913... de venda de lotes publicado no estado. Bom, o bairro da Zona Norte era para se chamar Vila Tietê, mas o simbolismo daquelas sete irmãs solteiras da Casa Verde... Ah lá, eram os anões caracterizados. Que viveram no século XVIII foi mais forte. As meninas da Casa Verde eram as irmãs Caetana Antônia, então, Gertrudes Genebra... Eu tinha razão. Gertrudes o quê? Gertrudes Genebra, Joaquina Luísa, Puquéria Leocádia. Tudo nome composto. Domitila Ordonhas. Ana Tereza de Araújo. Tem ponte de madeira aí? Maria Toledo. E a ponte de madeira? Calma que nós vamos chegar lá. O Estadão diz. Se o Estadão disser, eu acredito. Não, já tô com a história aqui na minha mão. Maria mas essa história eu não sei se é da Gazeta. Não, tem nada de Gazeta. Não, não tem nada de Gazeta. Eu conheço da história, rapaz. Como assim? E pra quem acertar o nome agora aqui entre vocês da caçula das sete irmãs, vai ganhar um ingresso pra ir na festa do Energia na Velha. Se eu adivinhar, me dá dois ingressos. Domênica. Domênica. Falou antes. Falei o cara antes. Da Lusa falou. O Jaspar falou. Não, não, o Jaspar não. Falou. Não é, Domênica? O nome era Redunzinda de Toledo. Redunzinda. Família Redunzinda, velho. Redunzinda. Elas eram filhas de um importante funcionário da colônia. É porque ela ia... Aqui, é porque o carro não tinha freio, então ela dava uma reduzida, entendeu? Casa Verde é tão importante, talvez seja o bairro mais importante da cidade de São Paulo. Já morou serviu, presidente serviu, inclusive, lá. RG. É? Serviu, inclusive, de cenário para uma telenovela Sangue Bom da Rede Globo. É, você sabia ou não? Sabia ou não sabia? Nossa. Então pronto. Na Vila Maria. Na Vila Maria já morou. Porcaria já morou. Já morou. Jânio Quadros. Quer falar de casa? Na Vila Maria já morou Dom Pedro. Vadim Mutran. Também. Mas Esse namorou, esse tá lá. Humberto! Mas peraí, então, ó, você me deu aval. Você me deu aval. Minha versão é porque o Estado. Desculpa, eu tinha toda a razão e eu tenho a razão. Não adianta vocês querer falar. Quem conhece a Casa Verde sou eu, não vocês. Votação mais rápida. Mota, quem teve razão nessa discussão sobre a Casa Verde? Obrigado, Gaspar. Só um adendo, o Estadão confirmou o Mundial do Palmeiras, então não sei, precisa ver não se tem... Não tem credibilidade pra falar. Mas do que você ouviu nesse programa, por favor. Acho que é o Domênico. Gaspar, que decepção com você. Gaspar, revê o voto. Olha, vai. Obrigado. Mas me decepciona, Gaspar. Eu sei que vocês podem ir, pode ir contra. Quem for do meu lado tá com a razão, mas não tem problema. Mas eu vou ficar com a versão do Estadão. Então, mano. Então, tá mais próximo do que eu falei. Isso é brincadeira. Não sei se o Estadão tá dizendo que a casa era de prostituta. Não. Era não era de casa de prostituta. Mas ele não falou. Você falou não, casa mano, de prostituta. Não, mano, falou. Ele falou que era. Aí que tá a diferença. Mas peraí, eu não falei que era um puteiro. Falou sim. Eu falei que era uma casa de diversão. Falou. Casa de diversão. Mas o Domênico falou que tinha uma casa lá. A minha versão é a certa e ponto final. Tá bom. Pergunta pro ouvinte, gente. É da casa de vocês, não pergunta pro cara. Humberto, quem tem razão na história? Dodô, é claro. Ótimo, Dodô, é claro. Tá louco, velho. Benjamin Bach, quem teve razão na história? Nossa, não tem. Por exemplo, eu fico envergonhado de ouvir alguns votos aqui. É? Óbvio que o mano tem razão. Os caras não entendem português, bah, então que eu sou brasileiro. O Bach tem direito a voto. Desculpa. Bach, quem tem razão? O mano. Desculpa. Sombra, quem tem razão? Dá pra ele lá também, você. Pra mim, me parece muito óbvio que o Estadão, ele tem uma versão não tão completa quanto a do mano. Então, eles não quiseram usar esse termo Então, chupa Mota, chupa Gaspar. E chupa Domênico, chupa Humberto. E venceu então, mano. Venceu mano. Hoje pra você identificar uma casa de lazer, você põe um número grande na porta. Antigamente você pintava de verde. Quero dizer aos senhores, que os senhores sempre vão do lado errado. Não tem problema, pode ir. E eu vou dizer mais uma coisa. O ouvinte é da Casa Verde e sabe muito bem do bairro onde mora. Diferentemente dos senhores, todos aí, que moram no bairro dos senhores, não sabe nem a origem do nome. Por exemplo, Benjamin, pergunta pra esse trouxa que tá ali. Quando convém? Pergunta esse trouxa se ele sabe o bairro dele, por que chama o que é? Não tem a menor noção, não tem descendimento, não sabe ler, sabe procurar história. Há anos, meu amigo, vamos falar do Verdão. Há anos que esse problema quero falar do Verdão, Eu não durmo querendo saber a origem do nome Verdão. Do bairro Genópolis. Então o senhor quer vir dar pitacos aqui? Eu perco, agora, você sabe. Quando convém? Olha, quando convém? Coisas que me deixam... Ah, inferno. Mal, sabe? Nem humano sabe do bairro dele, da Vila Maria. Para, você não sabe porcaria nenhuma. Tá tranquilo, não preciso saber. Trouxa, o único bairro que tem música é o Jaçanã. Puta, nossa, não vou dormir agora por causa disso. Eu não dormi. Ah, um não dorme de um lado, outro dorme do outro. Mas o bairro que é campeão do carnaval é o nosso. Chupa então o Jaçanã. Falou aqui o Rei Mumu. Mas não importa, é o que nós temos. Falou o Joãozinho 30 do Estádio 97. Ué, mas o carnaval é... O carnaval são os bairros, você sabia, não? É, vai lá. Carnaval começou com os bairros, você não sabia disso. Não, ele não é porque eu posso não gostar. Olha aqui, Benjamin. Eu posso não gostar. Não, mas eu posso ser ligeiro. Aí é que tá a diferença. Os meus amigos ouvintes estão aqui. Brandão, a diferença. Presta atenção. Eu posso não gostar do assunto, RG. Posso não gostar. Tem músicas que eu não gosto, mas eu sei que é sucesso. É igual carnaval. Eu não gosto, mas eu sei como é que funciona a coisa. Começou com os bairros. Nenê da onde? Da Vila Matilde. Leandro da onde? Itaquera. Vai da onde? Império, da Casa Verde. Gaviões vai, da vai, onde? Você sabe de onde é? Da Bela Vista, mas não tem o nome. Muito bem. Não, mas você falou que tem o teu nome. Não, mas não. Você mas que falou Nenê da tem, Vila Matilde. Mas existe, Império da Casa Verde. Mas existe uma sede, Bernardo. Procura se informar pra depois ficar dando pitaquinho. Olha, eu vou me informar vocês hoje. Tem que se informar. Ó, tem vou que ler primeiro. Madrugada. Tem que saber ler a coisa pra poder vir com um argumento. Verdade. Não falar jogar ao. Sabe? Não, você jogando. O Einstein tem razão. Tanto quando eu falei, o senhor duvidou de mim. Albert Einstein do Estado do Brasil tem razão. Hoje passarei minha madrugada estudando a origem das escolas de samba de São Paulo. Não, de escola de samba não, mas poderia estudar qualquer tipo e de coisa. E dos bairros também. Mas qualquer tipo de coisa. São problemas que estão me assolando. Não, mas porque o cara falou que mora na Casa Verde. Tantas vezes. Quantos ouvintes Jesus entraram aqui? Jesus amado. Mas é bom sempre sair amigo, informado. Amigo, quer mandar abraço pra quem? É bom se informar. Não, vamos falar do Palmeiras. Ó... Fala aí, meu velho, pode falar. Ô, Dodô, é o seguinte, eu acho que nós temos um problema sério no departamento médico de fisiologia, porque aí, é impressionante. Aí, Patrícia, ouve aí. Ó. Você vai ver que o Elias é capaz de voltar antes que os nossos jogadores do DM, porque é impressionante. É uma caixa preta aquele negócio. Eu não sei o que acontece lá, mas ninguém se cura. Tá todo mundo morto, ninguém se cura. É uma coisa impressionante. É, não sei se tem um climinha para afastar o jogador mesmo, ou se tem panelinha. O que acontece no nosso time é uma coisa impressionante, porque do ano passado para cá melhorou e o futebol, melhorou o elenco, né? E o futebol do ano passado para cá piorou muito. Quer dizer, alguma coisa acontece lá dentro que a gente precisa, nós palmeirenses, precisamos descobrir, né? É, com relação ao departamento médico, outro dia até comentei sobre esse assunto aqui, né? E olha, e no Palmeiras tem bons médicos lá, viu? Tem uns caras que são muito bons no ramo, viu? Não sei o que acontece, realmente, eu não sei. Não sei. Por que demora tanto para os caras voltarem? Por exemplo, Cleito Xavier ficou mais... O departamento médico do Palmeiras aí de Triângulo das Bermudas. O cara entra e não sai mais. Verdade, mano, porque olha, você pega aí o caso do Cleito Xavier, quanto tempo o cara tá, velho? Não volta, não volta, velho. Entendeu? Difícil. Agora, também não é só esse o problema do Palmeiras, né? E ontem o Paulo Nobre, numa entrevista, falou que não vai trazer um 10, não, viu, Dodô? É isso, ele é preocupante, porque... Ele falou que o 10 do Palmeiras é o Cleiton Xavier. É, esse é um dos problemas, vai, né? Vai ficar, porque ele tá inscrito na Libertadores, o Cleiton. A propósito, hoje o Denilson, num programa de futebol, que eu não sei nem qual que é, teria dito que o empresário do Michel Bastos iria conversar... É, foi comentado ontem isso. Com o Palmeiras. E poder ter uma troca entre o Cristaldo indo pro São Paulo. É. Mas o Paulo Nobre disse que desmentiu, né? Desmentiu, disse que não negocia. Ontem eu vi ele falando, ele falou que não tem nada a ver, não. Exatamente. Mas o Michel Bastos não pode jogar mais nem Libertadores, nem Paulista, né? Vai trazer seria pra pro Brasileirão. Mas ele jogou mas a Libertadores? Porque ele tá inscrito na Libertadores pro São Paulo? Ele já jogou Libertadores. Mas jogou. O Palmeiras não poderia colocar ele na segunda fase, no caso passe? Por que não? Ele já jogou. Ele já jogou. Quando joga, não pode? Não adianta. Então, trazer pra ficar mais um, pra ficar até o meio do ano. Aí não adianta. Não joga, só vai jogar onde? O problema é que ele não vai jogar em lugar nenhum esse semestre, então. Porque no São Paulo também não joga. É verdade. É, também. Outra coisa que não dá pra entender, né, Dodô? É a falta de entrosamento do time, né? Primeiro que o Marcelo, cada jogo, escala um time. Nem ele sabe o que tá escalando mais. Aí é difícil o entrosamento. Segundo, que é impressionante. Os caras que estavam entrosados no passado estão desentrosados esse ano. É uma coisa que... Não dá pra entender o que acontece, entendeu? A falta de entrosamento, se você for ver, vem desde o ano passado, né? Com exceção de alguns poucos jogos que aconteceram na Copa do Brasil, que o Palmeiras... Aí foi mais pela raça, talvez, do que pelo entrosamento, que o Palmeiras acabou vencendo a Copa do Brasil. Mas que já vinha vindo numa decrescente muito grande, vinha, né? Mas você concorda, piorou? Piorou. Com mais peças piorou. E piorou, né? Entendeu? Piorou. Então, assim, o Zé, eu adoro o Zé Roberto, mas ele tem que uma hora testar o Zé Roberto no meio de campo. Eu acho que ele é o cara mais criativo do time. Porque você vê nos jogos, ele não tem mais condições de acompanhar a lateral. Exatamente. Entendeu? Então, e aí você sacrifica algum atacante pra ficar cobrindo a descida do lateral nas costas do Zé. Então, eu assim, tentaria, você tem razão. Eu acho que tá tudo torto. Eu acho assim, pô, tá faltando um 10? Põe o Zé na 10. Ele vai correr menos, vai fazer só o meio de campo e põe um lateral. Volta o Egídio, põe um cara pra cobrir o Egídio, mas o que não dá é pra insistir com o Zé na lateral. Concordo. E você vê que ele não tem condições. No final do jogo, o pessoal desce ali, que é uma avenida, né? Já sabe então, que tá... É impressionante, ele testa tudo e não testa um negócio desse que tá na cara, que a gente que não é do ramo tá vendo, quer dizer, não é possível, alguma coisa tá de errado no nosso time, né? É verdade, tem toda a razão. E não adianta esperar ser descascado da Libertadores da primeira fase pra depois, vamos ver, vamos trazer um 10, vamos trocar de técnico, quer dizer, não adianta. E outra, trocar de técécnico agora, começar tudo, não fui eu que montei esse time. Exatamente, foi o que eu falei ontem, né? Aí você tem um ano perdido, né? Você trocar de técnico agora é um ano perdido. Acho que o que tem é que o Marcelo deixa de ser teimoso, né? E testar algumas coisas que podem... Eu acho que ele deveria testar o Zé Roberto no meio. Amigão, eu também sou radicalmente contra a demissão do Marcelo Oliveira. Radicalmente. Mas eu só quero dar um argumento pra você... Não tem nada a ver com o Marcelo Oliveira. Você falou assim, pô, mas vai trocar o treinador agora, pô, aí vai perder o ano e tal. Ano passado o Santos trocou o treinador, veio o Cuca, o Dorival Júnior. O Santos voou. Mas às vezes acontece. Né? Então, o Santos voou. O Santos voou. Mas é difícil, viu, Beleza? O Grêmio mandou. Você conta nos dedos, o Grêmio mandou no passado o Filipão. Ah, é, e colocou o Filipão embora, o Roger entrou, o Grêmio voou. Mas é raro acontecer isso, não. Eu repito, não é indireta por causa do Marcelo Oliveira, porque eu também não mandaria o Marcelo Oliveira embora de jeito nenhum. Mas as duas situações... Gênero, mas tem também... As duas situações se explicam, velho. O Filipão, razão, ele tinha... esse histórico no Palmeiras não acontece. Vamos lembrar o último que entrou no Palmeiras, que foi o Jorginho, acho que foi o último. Aliás, ele estava andando bem, que trocaram e o Palmeiras não voou. Então, e acho que o último foi o Jorginho, entendeu? Então, assim... hoje não gosto do trabalho do Marcelo, mas também tirar e trazer quem? Vai trazer Cuca, que estava na China, não sabe nem o que acontece no Brasil. Quem mais vai trazer? Não tem mais. Então, mas os dois exemplos que o Benjamin deu, o Filipão se indispôs com o grupo, saiu do campo, fez o diabo lá, ninguém queria nem mais ouvir falar em Filipão. E o Santos mandou embora o interino, que perdeu o grupo. Né? Mas... Então, são situações... Que é difícil, eu também... Mas é raro você trocar um treinador. Eu também acho que não tem nada a ver mandar o Marcelo Oliveira embora. Ah, já era, RG. O Marcelo Oliveira já caiu do cargo de treinador do Palmeiras. Só precisa oficializar, não acho não. Gente, nossa, estão queimando, o quadro Marcelo Oliveira, elenco do Palmeiras, é irreversível. Eu não acho. Pode passar uma semana, pode passar duas semanas, pode passar um mês. Mas o quadro, para que você possa reverter dessa situação, RG, não consegue mais. Não consegue. E traz o quadro é irreversível. Aí que tá, RG. O Palmeiras hoje ele pode estar calçando um plano B, ou pode estar negociando com outro treinador, mas mais cedo ou mais tarde o Marcelo Oliveira vai cair. O Marcelo Oliveira, eu não vejo onde, Domenico Gatto, ele possa, talvez, mudar essa situação que ele tem com o elenco do Palmeiras hoje. Você nota, os jogadores não correm por ele. O cara substitui o jogador, o cara vai pro banco, dá murro no banco, joga a garrafa pro alto, chuta a garrafa d'água. O cara não tem o elenco na mão. Isso? Vide as escalações que ele põe em campo, RG. O Marcelo Oliveira, até hoje, ele não tá convicto do que ele vai colocar em campo. E cada rodada ele escala um time. Isso porque há 3 meses atrás o cara foi campeão. Foi campeão, Benjamin. Ontem a gente já discutiu isso, eu não quero discutir novamente. Mas todo mundo sabe como ele foi campeão. Todo mundo sabe. Ganhando do Santos. Se não fosse o Paulo Nobre descendo o vestiário e dar a premiação gorda para os jogadores do Palmeiras... Beija. Então os jogadores ganham quanto dinheiro? Só um minuto. Também. O Marcelo... Isso influenciou então, muito. Então, o Palmeiras ter sido campeão com o Brasil, a influência do Marcelo Oliveira é zero... E o dinheiro do Paulo Nobre não, é tudo? Não, não. Volta, então tudo bem. Tá, você quer que eu repita? Eu repito. Você falou assim, se o Paulo Nobre não desce lá, vamos lá, vamos lá. Eu repito. Ontem, quando nós discutimos isso daqui, eu falei. O Palmeiras mereceu ser campeão da Copa do Brasil? Mereceu. Jogou bem no jogo contra o Santos? Jogou bem. Principalmente no jogo de volta. Porque no primeiro, poderia ter perdido 2-0 se o Nilson fizesse aquele gol no final da partida. O Palmeiras mereceu, ponto. Já começa aí o discurso e o raciocínio. Só que... Lembrem-se vocês, na final do campeonato, inclusive todos aqui, acho que da mesa, com exceção, acho que, do Domênico e de mim, todos apontavam o Santos como favorito. A vantagem, em termos aí de palpite, Domênico Gatto, para o Santos, era esmagadora. Era esmagadora. Quem não era palmeirense, dificilmente apostava no Palmeiras. O palmeirense, lógico, o cara vai lá, acredita, o cara torce, etc e tal. Mas se você pegasse um torcedor isento e apontasse, vai, você, se ele tivesse que casar um dinheiro aí, Palmeiras ou Santos? Todo mundo, Santos. Santos, não, mas... Santos. Era 10 para 1, não, gente. Era 10 para 1. Sim, mas são duas coisas totalmente distintas. O Palmeiras não tava jogando bem, Benjamin. Não é que o seguinte, o Palmeiras não tava jogando bem, vírgula. O Palmeiras chegou numa final. Chegou na final, nenhum, mas não tava jogando bem. Nenhum time chega numa final por acaso. Não chega. Na final, agora, isso que você falou, todo mundo tava apostando no Santos, óbvio. O Santos, àquela altura do campeonato, era o melhor time do Brasil. Não é questão do Marcelo Oliveira ser ruim. É questão que o Santos estava num momento absurdo. Ou não estava, RG? Sim, e outro detalhe, essa tese do dinheiro, desculpa, mano, mas não pode pegar, gente. Porque foi uma decisão nos pênaltis, cara. Então ali é o detalhe de quem acertou e quem errou o pênalti. Mas fez com que o Palmeiras se motivasse e jogasse mais. Como não, gente? Tá bom. Como não? Então não contrata treinador. Tá. Pega o gerente lá do Bradesco, lá. Gerente, eu chamo o Flávio lá, meu gerente, fala, Flávio, você tem aqui, conversa com os caras de dinheiro, não precisa técnico. Ó. Futebol não é uma ciência exata, gente. Ué, futebol também não é só dinheiro. Só dinheiro? Pode só de base. Pode dar o dinheiro que quiser pra esse time de São Paulo, não chega a nada. Não, então agora eu tô com esperança. Olha, você arrumar um turu aí, dá um milhão pra cada um, quem sabe, né? Humberto. Vamos lá. você causou um rebuliço com essa história de Casa pois Verde. É, meu. Falaram mais de Casa Verde falar, do que do Palmeiras. O Domênico. Não, mas é o Domênico disse que quando fala de Casa Verde já tá falando do Palmeiras, então tava. Não, eu não falei nada disso, você tá louco. Fora do ar você não, é uma pessoa. Não falei pessoa, nada, que falei. E no ar o Domênico é outro. Não, não tem isso. É o Almeidinha. Almeidinha. Falou que é tudo que verde. Almeidinha. Tá no pacote. Olha, eu sei quem é mais ator aqui, se é o Domênico Gato ou é o Cláudio Mota. Eu? Eu tô quieto. A diferença é que o Mota vem com roupa de ator, meu. Humberto, um abraço, Humberto. Um abraço pra vocês, escuto vocês todo dia e vamos lá. Aonde? Valeu. Aonde? Vamos lá, onde? Estamos aqui trabalhando. Torcer pro Palmeiras, vai ser um sofrimento. Não, torça vamos você. Não, torça você. Torça você, muito obrigado. Você tá chorando aí, velho. É. Tudo de bom, tchau. Tchau, um abraço. E olha só, um aviso de utilidade pública, ô Sombra. Vamos ver se é tão útil. O Tony Ramos morou na Vila Maria, assim como o Ayrton Senna também. Nossa, que utilidade. O Ayrton Senna tem um escritório. Ayrton Senna não. O Ayrton Senna teve um escritório lá. Já tá louco, Ayrton Senna morou. Não, isso não é. Opa, pera lá. O Ayrton Senna ele tinha um escritório na Edson de Mello, do lado da Videocine. Era meu vizinho. Que demais. Tô errado, gente? Ô, Jaspar. O Ayrton Senna era visto ali no escritório ou não? Eu legal, morava em frente ao... O Ayrton Senna morava em Santana. Ele tinha um escritório lá. Ô, Jaspar. Fala, beija. Você é português. Sou filho. Você gosta de sardinha. Gosto. Mas você tem passaporte comunitário ou não? Olha a notícia ainda não, mano. Agora. Ainda não. Tá. Ô, Jaspar. Oi. Jaspar, olha... Um abraço pro meu pai, mané. Eu olha... acho sardinha nojento. Olha, nossa, eu também. Nossa. Eu também. Mas sardinha. Essa aqui dá pra você gostar. É o peixe mais nutritivo que existe. Nossa, uma delícia. Nossa. Essa, sardinha. Você acha nojento, sardinha. Mas essa notícia é capaz de você gostar. Jaspar, Polícia Federal acha 140 quilos de cocaína em latas de sardinha tipo exportação hoje no aeroporto de Guarulhos. Oh. Caraca. Caramba. Tragou a sardinha aí. Vai ter de nego puto que essa sardinha pegaram. Veio. Sardinha é bom, velho. Ah, e outra, outra informação de utilidade sardinha pública. Sardinha com barrigada, nossa. Outra informação de utilidade pública é que a Lusa joga daqui a pouco, 7:30, contra o Taubaté lá. Aonde? Lá. Onde? Lá em Taubaté? Lá em Taubaté não é o burro da central? É o burro. E é longe em Taubaté, hein? É o burro e o que é o resto? O que você ia falar? O resto, Jaspar? É o burro da central. Não, mas você ia falar não, um negócio? Não, ia. Ia. Ia. Ia. Quem que é o técnico da Lusa agora? É o Ricardinho. Ex-Corinthians. E o Galo assumiu a ponte, né? Alexandre Galo é o da ponte. E o Ricardinho tá invicto, hein? Uma vitória e um empate, hein, velho? Não tá nada, tá batendo aquele... aqui, porra, tá Vale do Paraíba, longe. Do lado. E aquele cara que todo mundo falava, o preparador físico, aquele Otavinho, é o nome mais coisa pra assumir o lugar do Eduardo Batista Fluminense. Ninguém acredita. Ai, ai, ai. Tá falando sério? Hã? Esse Otavinho lá, porque o presidente gosta... Lembra desse cara? O jogo foi jogador. Quem? Otavinho, que jogou no Santos. Nossa, lembra? Né? 90 e... Tá inventando mais uma história, velho. E o RG ainda ficou olhando pra ele, tipo, quem será que ele tá falando? Otavinho. Nossa, acho que eu vou entrar na... Entra no Google. Mas não, chegou, você chegou. Você falou sério, No começo você deu uma... Seja honesto, no começo deu uma... Diga, mano. Informar aqui que o Barcelona tá ganhando do Arsenal por 2-0 e a Juve tá empatando 2-2 com o Bayern. Tá vendo? Falei que já empatou, tá vendo? É, velho. E acabou Londres, o jogo. Hein? Em Londres, já era. Acabou o jogo. O pessoal fala que o Barcelona só joga no espanhol. Segundo gol do Barça, de quem? Vou pegar aqui a RG número 2. Primeiro foi do Messi. Isso. Pra variar, sempre o Messi, né? RG número 2. Você falou Barcelona? Faz pouco gol, cara. O Arsenal perdeu em casa pro Barça. Eu falei Barça. Opa. Anota o avião. Passou mais uma vez o avião, anota aí. Opa, quem é que não quer viajar para Barcelona? Assistir Barcelona e Real Madrid? Que evento, hein? Daqui a pouco a gente fala mais dessa promoção, mas vá anotando. Quer informações? Vai lá no nosso site, 97fm.com.br. Você vai na página de promoções ou então vá no Facebook da Energia 97FM, leia lá o regulamento. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa incrível promoção com apoio da Singapore Airlines e também da agência catalana de turismo. E os gols do Barcelona foram marcados pelo Messi, tá bom? Ava. Ambos. Pra variar, né? Primeiro Ava. Do Messi, segundo do Messi, é isso? Sim. Ava. Passe de quem? Passe de quem? A Juve foi aonde, mano? Foi na Itália? Foi na Itália. E o Bayern ganhou? Empatou 2-2. É, péssimo resultado pra Juve. Não, tudo bem. Péssimo, mas não tá nada perdido, não. Não, não tá. Você acredita, Dudu? Não, porque o problema é 2-2. Esses dois gols tomados em casa, né? Porque tem gol fora, né, mano? Se o presidente do Bayern descer no vestiário e encher de dinheiro, o Bayern vai ser campeão. Se o presidente da Juve descer no vestiário e encher de dinheiro, a Juve vai ser campeão. Aí, e se os dois derem muito dinheiro? Mas é bom contar quem que vai dar mais. É igual o lance da Bahia lá. É igual uma cumba. Acende uma vela pra um lado, aí o outro acende a vela pro outro. Mas tem santo que é mais forte. É igual... tem santo que é mais forte. É, meu não Deus. Não tem? É, mas o Vitória e Bahia é o mesmo santo, né, velho? Quer dizer, aí... Você não sabe, não sabe. Como é que faz? É. Quem é mais forte, São Paulo ou São José? Os dois são amigos de São Pedro? Como é que ia, mas deixa, deixa São Pedro decidir. Isso é uma questão pro comitê de ética. Mas peraí, você sabe qual foi o milagre que São Paulo fez pra se tornar um santo? Puta, mano, desculpa, eu sou católico fajuto, cara. Como é que é, mano? Pergunta? Qual foi o milagre que São Paulo fez pra se tornar um santo? Procura aí a RG número 2. É, mas tem, mano. O RG era um apóstolo. Qual foi o apóstolo? Qual foi o milagre? Eu não sei, mas que os caras estão desvendando agora lá que o Papinha mandava umas cartas escondidas lá pra senhora. É, mas, viu, mas só o seguinte: não pode se. As pessoas deduzem que não tem nada que comprove que teve algum. Eu falei que teve alguma coisa? Não, porque, não eu tava vendo essa matéria aí, foram cartas durante anos e anos e anos. Sim. Mas não tem nada que comprove, assim, olha, oficialmente, que teve alguma muito coisa. Pelo contrário. Esse bagulho de carta cagueta, né, era véio? Sempre respeitoso. Tá vendo? Viu como não é a internet que acaba com o mundo? Talvez não é só a internet. Era lógico que é só smartphone, olha lá, as cartas. E se você não ganhar, hoje ganha o Papa ligaria o FaceTime, né, velho? Liga o FaceTime. Ai, ai. Ô, mano. Manda o nude. FaceTime não. FaceTime. Vamos falar do cartão Zoom? Opa, vamos lá. E na sequência o RG vai responder por que, que o programa da Xuxa só tem mais audiência que os programas dos pastores. Vai. É, ô Xuxa, caiu do cavalo, hein? Aí, Xuxa, saiu da Globo, você viu o que aconteceu, né? Essa sim, tá bom, né? É, amigão, você quer ganhar R$5 no seu bilhete único? Quer? É muito fácil, velho. Você não sabe como? Vou te explicar, porque hoje em dia é RG número 2. O cara fala, quer ganhar R$5? O cara já começa a desconfiar. Ele fala, pô, esse cara vai fazer alguma pegadinha comigo. Não é pegadinha, não, cara. É RG número 2. É muito fácil você ganhar R$5. E sem pegadinha, hein? Ah, é? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Cadastre agora mesmo, RG número 2, o seu bilhete único favorito. Sim. E ganhe R$5 de crédito nele, RG número 2. Cinco quanto, velho? Cincão. E sem pegadinha, hein? Oh. É isso mesmo, R$5 de crédito. Hoje tu tá assistindo de manhã o SPTV, RG número 2. Sim. E tava mostrando a fila pra recarregar o bilhete único. Você viu, Nossa véio? Senhora, só tinha um guichê no metrô e aquele monte de tonto na fila esperando. Ah lá, se ouvisse a minha dica, o cara entraria facinho no vagão do metrô, sem pegar fila, ia sozinho, porque a maioria tava lá recarregando o bilhete. Cara judio, né? Porque cara? A cambada de tonto lá não baixou o aplicativo Zoom no celular. É Zoom verdade. RG número 2 é a evolução da conta corrente. Com ele você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora. Você não precisa necessariamente ficar naquela fila do metrô. De manhã, tomando café da manhã, você pode colocar crédito. À noite, assistindo a novela, você pode colocar crédito. É... Na hora do almoço, você fala, pô, à tarde eu vou precisar voltar, tô sem crédito. Você vai lá e coloca crédito. Sim. RG número 2. Não perca essa chance. Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Amigão, baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Vou pronunciar aqui pra você, ó. Vou soletrar. Z-U-U-M. M de Maria no final, tá bom? Boa. Z-U-U-M. Tá bom? Quer saber mais? Acesse aí a RG número 2. zoom.com.br/bilhete único. Tô acessando. Cadastre o seu bilhete único e ganhe R$5 sem pegadinha, tá bom? Boa. E aí, RG número 2, explique por que a Xuxa ela só ganha da. Ô, Sombra. Nossa, você vê o que ela ganha aqui? Não tá ganhando de ninguém, velho. Não é possível. Ô, Sombra, tá perdendo pra todo Xuxa, mundo. A Xuxa olha, começou. Só ganha da série Bates Motel. É. Do Fala Que Eu Te Escuto e dos cultos da Igreja Universal. Vamos falar que esse Bates Motel é legal. E Bates Motel é muito legal. Não. É, vamos explicar. TV aberta não chama público bom. Mas vamos explicar o seguinte: a Xuxa ela tá chutando o balde, porque ela, a produção, eles entraram numa zona de atrito lá. Não deu certo, não funcionou. Tiraram aquela roupa de homem. O programa começou ao vivo e aí ela andou falando algumas coisas no programa. E os pastores... A realidade é que o programa é um lixo. Os pastores não concordaram. E o do Gugu também já saiu, entendeu? Ou não? E agora é gravado. E agora é gravado. O Gugu é líder. E não, ela não tem chance de voltar pra Globo, porque a Globo tá cortando todo mundo. Cortou o Jô, já acabou com tudo. Tem gente, entendeu? Que quer sair e fala assim, quero ir pra outro canal, porque lá eu vou ser eu mesmo. O seu eu mesmo não funciona. Isso é ruim. O seu eu mesmo é ruim. Os caras que pagaram, né? O seu eu mesmo é ruim, não é à toa que negocia. Sem a moldura da Globo, né? Tem gente que é bom. Tem gente que às vezes vai lá, pra ser outra pessoa, como foi o Adnet quando começou na Globo. Terrível. Tentaram colocar o Adnet num contexto de global, que ele fazia um dentista. Coisa nojenta. Ruim. A hora que falaram, Adnet, faça o que você sabe fazer. É outra história. Aí a outra vai lá. E ele na escolinha, na nova escolinha, ele tava arregaçando, velho. Aliás, vários lá estão arregaçando, viu? Pra mim, ele... Aquele ator que eu esqueci o nome, que fez o... Putz, meu, esqueci não, o nome. Não, mas no... tá no ar, o Adnet tá arrebentando. Esqueci o nome do ator. Sim, bom pra caramba. Mas é bonitinho. Mas é totalmente fora do esquema da Globo. Não tem nada a ver como... Tem nada a ver como era antes. É o Félix. É o Félix, né? É. Mas o problema é da... Sabe o que quiseram fazer com ela? Esse, meu, ele mata pau, esse rapaz aí. O ator. Ele escreveu que ela fosse o... Matheus Solano. Mas o Zé Bonitinho é muito bom, cara. Muito não bom. É o Matheus Solano? Falei? Oh. Ele escreveu que ela fosse a LD. Foi suspenso porque ele entrou Solano? Nossa. Ai, ai, ai. Cadê a nota do chamador? Cadê a nota? O filho foi inteligente e morto de bolista. Bocadilho! Nota 9. 7. Tá aí, tá, hein? Porra, tá manchado, hein, velho? Esse aí deve ter pego uma lata de sardinha lá, velho, no aeroporto. Não é possível. Caramba. Estádio 97 também no oferecimento do Extra. Sim. Você merece ofertas pra reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é gol. Aí você chega no shopping, tá todo animado. Eu tô ouvindo o Estádio 97. Bom. Tá ouvindo a energia, tá feliz, tá no pique, né? Aí você chega lá no shopping, para no na cancela. Você parou na cancela, mas o carro de trás... Putz! Nada. Parou o cacete. Desce lá pra ver o que aconteceu. E você vai descobrir que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Eu? Quem? Eu. A Paola não tem essa voz, não. Ah, meu Deus do céu. Mas tudo bem, gente. A Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI e bate pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. E aproveite, que já que você vai estar com o celular na mão, você vai lá e faz uma selfie com ela, né? Porque... se você não mostrar selfie, vai ser difícil acreditar que foi a Paola Oliveira que bateu no teu carro. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Você ia falar alguma coisa, mano? Ah, você tava falando aí, Sombra, a respeito da Xuxa, mano. Tem pessoas que não sabem o momento de parar, né? As pessoas deixam, talvez, aí aquela oportunidade passar, aquela hora de parar. Que tinha que parar. Ah, eu acho que já saturou hoje, Benja. Quem fala pra criança é a Peppa Pig, velho. Não, mas ninguém fala pra criança. O programa dela é adulto. Ah, mas é chato. A Xuxa, gente. É, a marca registrada dela... A Xuxa. Não. Nossa, você nem a Thaís assiste, então, porque é muito ruim. Não, deve mas Sombra, é o negócio seguinte. Porque a Thaís é especialista em assistir coisa ruim. Não, não pode ser. Ela gosta de assistir umas porcarias. Não pode ser. A Thaís gosta de ouvir coisa ruim e ver coisa ruim. Não, não pode ser. BBB. Ela é BBB, garota. Por exemplo, Sombra, com relação à Xuxa, a Xuxa ela ficou caracterizada pra falar pro público infantil, cara. É igual a Mônica, o gibi da Mônica, a versão teen. Ah, bela porcaria, não, não virou, né? Mônica legal é aquela Mônica, tipo, pequenininha. O Cascão, o Cebolinha, todo mundo pequenininho. Mas a Angélica não faz mais programa pra criança. Mas é porque é a mulher do Luciano Huck, mano. É a mulher do Luciano Huck. Ah, então ela pode. Mas ela faz bem o papel dela. Não, até faz, a Eliana, mas... A Eliana não faz mais pra criança. Mas a Xuxa, RG, foi um negócio emblemático. Não dá pra comparar o que foi mais. A Xuxa pro público infantil. Nada, mas, gente, peraí. Não dá pra comparar o que foi a Xuxa pro público infantil comparar com a Angélica, por exemplo, com a Mara Maravilha, com a Eliana. Não dá pra comparar. A rainha. Né, a Xuxa fala. É a rainha. Então ela tá caracterizada, Sombra. É, você, por exemplo, tirar a Xuxa hoje pra fazer um outro programa que não seja pro público infantil, eu acho que você descaracteriza até a própria personagem Xuxa. É, e sem contar, Domênico Gato, que já deu também no saco, também a Xuxa descendo aquele disco voador, abrindo a porta. Mas ela não faz mais isso. O programa dela é baseado no programa da LDG. Não, mas eu tô falando. O programa dela é baseado também ela voltar a fazer que programa de criança. O programa dela é baseado no programa da LDG. Hoje quem fala para as crianças é a Peppa Pig, velho. A TV acabou com os programas infantil. Claro. Uma coisa é o seguinte, eu nunca gostei da Xuxa, não vejo nada. Mas isso que você falou, eu não concordo, não. As pessoas têm que saber a hora de parar. Primeiro que ela é jovem, ela não é uma pessoa. Ela que ninguém tem o direito. Tem a Xuxa? Ela tem todo o direito de querer fazer um outro programa, de outro canal. No... Ah. Aí eu discordo de você, meu. Ninguém tem o direito de falar pro outro quando aqui o outro tem que parar. Eu sou um consultor da mídia, velho. Dá as notas do Corinthians aí. É o Budsman da mídia. Nota? Notícia, seu Tom. Ah, nota. Peraí. Puta, não, mas é burro, velho. Ô Agostinho, vai mosquendo é Agostinho, Dudu. Eu posso que ele ficou pensando. As notas. Mas o time ô, mano, ele achou nota e ele ia falar 7. É. O Marlone vai ficar fora aí durante um mês, viu, mano? Eita, já tá Elias. Sem o Elias. É, o Elias também. O Elias vai ficar. Mas diz que o Elias pode ficar mais, viu, mano? Pode chegar até 2 meses. Então, Motinha, porque a lesão em si, ela vai. Talvez se. Nossa, tá bom. A Xuxa, nossa, você tá muito mal criado. A Xuxa tem 52 anos, gente. Então, é jovem. Não, mas ela é... tem todo o direito de tentar fazer 53 fazer agora. É a hora da 50 é os novos 30. Gente, é a hora da Xuxa comprar um molinete, velho, e pescar no pesqueiro na ilha. Como você é preconceituoso, velho. Não, tô... Você vai estar com 50 anos fazendo não. Rádio, alguém vai falar não pra você, tem que parar. Não vou não, eu daqui 2, 3 quero aposentar também. Tá bom, quero ver. Você vai estar naqueles programas lá da... Fazendo um, falando o que é aquele velho chato. O público não merece me ouvir aqui até os 50, cê... não, velho. Olá, Dudu, você viu? É, então o negócio é o seguinte, ô Motinha, com relação ao Elias. Ouvindo, né? O Elias, o prazo de recuperação dele é de um mês. Mas fora esse um mês, depois ele vai ter que fazer um trabalho aí de fortalecimento muscular, recondicionamento físico. E isso pode gerar talvez um pouco mais de tempo. Talvez umas 3 semanas. Eu só queria entender isso que eu te perguntar. Você acha que todos nós aqui, eu, o Sombra, o RG, o Domênico. Não, o Motinha também tá perto. Você acha que a gente tem que parar? Mas peraí, não, porque vocês não começaram a fazer sucesso com a idade que a Xuxa começou. Não, mas o que que é? Primeiro você fala uma coisa. Não, peraí, você começou acabou a trabalhar... de falar. Peraí. Você falou pouco de 50 anos, eu não quero estar falando em rádio. O Domênico tem 50. Não, fala. Não, mas é diferente. Não, vou fazer ainda. É diferente. É, a Xuxa começou a trabalhar na televisão, ela tinha quantos anos? E daí? Olha quanto anos, tempo ela já 18. Tá 40 anos no mercado. 20 mesmo. Anos, que 20 anos. 40. 18. Tá aí, mano. 40. Daqui a pouco você vai falar que ela fez novela com a Iris Bruzi. É. Quase. Tem 52 anos, a Xuxa. 30. Mas, o negócio é o seguinte, Monte, é com relação ao Elias, falam aí nos corredores do Parque São Jorge que ele até ficou insatisfeito aí com a demora do departamento médico pra detectar a lesão dele. E de fato, né, Benjamin? Bom, você que é o ombudsman de departamentos médicos. Você que deschavou o departamento do Palmeiras. O que você tem a dizer, doutor Mano ou Ombudsman, sobre o departamento médico? Doutor então? Borges. Cara, doutor Borges. Põe o jaleco, peraí, põe o jaleco. Temos o Drauzio Varela, temos o doutor Mano Varela. E o Tite não deu jeito nessa contusão, aquele negócio que ele faz. Ele não sabia. Compressa lá. Ele não sabia, mas ele pôs a mão no lugar errado. É, pôs a mão no Ele começou o trabalho já. Mas o por que você está rindo? Ele começou o trabalho. É que o Tite ele viu que o Elias não tem uma urgência tão grande, porque o elenco é bem extenso e as peças de reposição são à altura. Então o Tite ele deu prioridade hoje para tratar um cara que tinha perdido a perna. Ele consertou, ele juntou a perna. A perna tinha sido enterrada, Sombra. O cara levou a perna e o Tite colocou no lugar. Ah, para, boa circulação. A perna tava preta, RG. A perna voltou a criar cor assim, ó. E o cara já tá andando. Bobagem, é verdade, mano. Ô, Mano e Benja, dia 7 de março tá agendada uma reunião com o conselho pra discutir a história do naming rights. É verdade? Porra, agora vai sair ou não? Você tá de brincadeira. Ah, cadê aquela empresa que ia anunciar, que ia comprar camisa? Aquilo faz tempo que o Roberto de Andrade cortou. Não, aquela empresa que você falou, que você nem sabia que era. O Roberto de Andrade aquilo cortou, falou que, meu, deu um pau do caramba. Em relação ao Neymar Rights, o que o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, falou pra mim é o seguinte. Ele falou, não posso falar nada. Ele falou, tá, dessa vez está muito bem encaminhado. Mas não quis falar. Perguntei, a empresa falou, não vou falar. É melhor não falar. Não tem como trazer o Andrade aqui? Claro que tem. O Roberto ouve o programa direto. Pô, o Roberto ouve direto. Ele deu parabéns pra gente. Legal, então. É só pegar, o horário, porque o Roberto tem concessionária. Ah. O Roberto fica na concessionária. Ah, vou chamar o Roberto pra vir aqui. Mas ele veio aqui, ele fez, não fez com a gente? O Roberto fez. Não. Já fez. Ele já fez, ele não tava aqui. Ah, fez, o Roberto veio aqui. Ele já veio aqui. Ele só veio inclusive porque eu na eleição. São Paulo Nobre. Não, mas São Paulo Nobre. O Roberto veio aqui e comeu pizza com a gente. Foi na eleição dele. Veio e na época o Cidadinho entrou por telefone. Na eleição. Não, mas como presidente, o Roberto. O Roberto deve estar ouvindo a gente no carro, falar pro Roberto vir. O presidente que vem no estádio é eleito, tem que vir depois. Não, mas o Roberto ouve direto, velho. Menos um. Agora é melhor o Roberto não mexer, é simplão. Agora é melhor não mexer com esse negócio de name rights agora, hein? Não fala que ele não gosta de mim, não, que o senhor tá enganado. E essas negócio de proposta. O Roberto de Andrade é uma coisa muito louca. Eu sou amigo do Roberto de trocentos anos atrás, que a gente tinha um grupo na época que a gente assistia jogo junto no Pacaembu. Eu tô falando da década de 90. É engraçado, é engraçado. Outro dia eu falei pra ele, é muito louco ver o Roberto presidente do Corinthians. Você podia estar lá também, gente. E foi ele que você saiu da vida política. Eu saí. Podia ser você. Foi o Roberto que pôs você pra entrar de mascote com 20 anos de idade? Não. Não foi com 20, foi com 16. Ah, bom! Ah, 16 anos. Foi o Dualibe, deve ter sido o Dualibe. Não, foi meu irmão. Foi meu irmão. Você tem saudades da prima? Saudade de quem? Quem é prima? Minha prima não... Esther? Não. Minha você prima não era Esther, primo da do primo? Não, nunca fui primo. Não, vai. Você tomava primo um banho de banheirinha junto. Apesar que eu gosto do Dualibe muito. Eu falo com o seu Alberto Dualibe, eu ligo pra ele, pergunto como é que ele tá. Outro dia entrevistei ele. Banana do Mano. Trouxeram banana pro Mano, olha aí. Ah, banana do Mano, velho. Trouxeram banana pro Mano. Nossa, pior que eu já comi pra diabo. Agora, infelizmente. Mota, senta, né? Oi. Mota, no oferecimento de Engove, vai pra curtição, bom Engove pra você. Sim. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E no oferecimento de impermeabilizantes, Recobri Plast, máxima proteção pra toda a sua casa, fale do Tricolor. E na sequência... Pau. Uma pergunta sobre a vida pessoal do Mano. Rapaz, ai, olha, pra segurar a audiência essa, hein? Você vai se decepcionar. Como assim? Não tem nada. Não tem nada, mano. É Lindóia. Não tem nada, é Lindóia, Atibaia. Não é não. Viu o menino aí, Serra. Tá Serra Riviera, Negra. Tá outro naipe agora. Riviera, eu adoro a minha vida, cara. Na Riviera que ele acorda às 7 da manhã, ele tem o todinho morno dele lá. Graças a Deus eu tenho uma qualidade de assim vida boa. Assim que meia, ele sai da praia. Daqui a pouco assim que ele toma a sopa dele de letrinha. Você vai falar do São Paulo, pô. Ó, o Balha vai fazer mudanças aí, viu, chefinho? É. Então o Kardec pode entrar, o Gus talvez esteja fora, o Centurion. Centurion, eu acho. O Centurion vai ficar fora, quem vai entrar vai ser o Rogério, né? Estreia o Michael. Se ele fica fora, como... Estreia o Michael. Se ele fica fora, como dá na mesma, né? É. E o Michael vai estrear, né? O zagueiro, que veio do Porto. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Pra variar. Você não anota. Não, é porque ele não escreve. Eu tava pensando de cabeça. Putz. Ele não sabe escrever. E outra coisa importante que tá acontecendo hoje no São Paulo, né? Porque os bastidores estão fervendo dentro de São Paulo. Vai ter uma reunião do conselho, onde o Leco vai apresentar as propostas, né? Do Esporte Interativo e da Globo. Que só ia apresentar da Globo, né? É, que só ia apresentar da Globo. Já dava. Aliás, o Ataíde deu entrevista falando que tava tudo certo com a Globo, né? Apesar da reunião de hoje, do conselho, o Ataíde praticamente cravou que, olha, nós vamos fechar com a Globo mesmo. Mas, ô Motinha, o que vai estar em pauta... Você não vai, Mota? Hã? Você não vai? Pô, não sou nem sócio de São Paulo. Não, mas os caras não... Você é parceiro. Mas, ô Mota, o que está em pauta aí do São Paulo aceitar aqui, ou não a proposta da Globo. A proposta aí do Esporte Interativo vai ser apresentada para a diretoria também, mas ela não pode ser votada como se fosse para o São Paulo fechar com essa empresa. Sim. A única proposta que vai estar em votação ali é a da Globo. Não é uma ou outra. Ou outra. Né? É. Vai ser mostrado. Só tem uma que. E o Ataíde hoje. E o Ataíde hoje em entrevista falou que não chega mais ninguém, viu? Nessa série de vergonhas que é o meu time. E foi o Ataíde hoje. Fala isso que ele fica bravo, hein? O Ataíde hoje falou que não. Ele defendeu. Não chega mais ninguém. Acabou, fechou. Não vai contratar mais ninguém, porque pra Libertadores não cabe mais contratar ninguém. Como só fazem bobagem mesmo, é melhor não gastar nada. Vai arrumar briga aí, sombra. E os bastidores dizem, chefinho, que o Aidar pode ser inocentado naquela história da gravação. Aliás, olha. Porque não pode ser punido. Aliás, um passarinho me disse que a tendência é uma bela pizza. É. Uma grande pizza. Aquela, sabe aquela bonita, com borda. Deu vontade de comer uma pizza agora. Borda recheada? Não, borda não. Olha, borda recheada é da hora, mano. Com catupiry, mano. Legal, agora só falta legal. Meter gergelim. A borda é o pior pedaço da pizza. Acabou, se você não rechear, ferrou, velho. Aí tá falando da pizza do São Paulo. Isso é legal, a borda recheada. Eu concordo com o mano, é legal. A borda recheada com gergelim é que nem o filho da mãe não, que come hot dog borda... com ervilha. É, isso também. Peraí, peraí. Tem que tomar uma flecha borda da pizza, na cabeça. A borda da pizza é o pior pedaço. E geralmente vem queimada. Essa borda é se você não tiver talvez um recheio ali, você vai jogar fora, vai descartar. Não, mas ela é crocante. Massa fininha. É igual berute de presunto e queijo. Borda de pizza tem que vir casquinha. Não tem nada de porra de recheio fica de borda cru, de fica pizza. Cru, horrível. Porra, fica cru. Tão louco. Muito porra, ruim. Não mas é comer legal. Pizza. Borda de pizza é legal. Eu falei, São Paulo se fosse não tiver, é legal. Se tiver, é legal. Pronto. É, mas e é pizza que... tem que ter azeitona. Que mais tem de ruim azeitona no meu azeitona é a coisa mais nojenta que tem. Só tem mais? Hã? Mais? Não, São Paulo é o maior produtor de fatos ruins dos últimos tempos, ué. Amanhã você quer apostar que não aparece mais? Não, hoje, meia-noite, hoje já tá em todos os blogs o que aconteceu na reunião. E a briga do Diniz. E o sossegou lá, o tal do assessor Michel? Lá, do assessor, sossegou? Não, o assessor não falou mais nada, ele não foi punido. Pô, ele precisa falar. É. Milton Cruz deu uma no meio dele lá, né? Mas o Milton sossegou, Cruz falou, né? Que não sabia que não tinha encontro com ele, nem conhece ele. Olha, eu até sigo o Rodrigo Gaspar. Eu também. Via Twitter. É, antes dele ser assessor do Leco, eu seguia, porque ele era do conselho, eu seguia. Falava do São Paulo, como vários torcedores de São Paulo que eu sigo. Ele só foi torcedor, gente. Mas que infelicidade, hein, Rodrigo? Não, ele não foi torcedor, não. Ele foi torcedor? Não, na hora ele foi. Não vai aliviar pro cara, não, também. Não, na hora ele foi Leco, torcedor. O Leco já foi uma decepção. O Leco publicamente passa a mão na cabeça desse cara. Não, ele não poderia, porque ele faz parte do trabalho. A partir do momento que você tem um cargo... Você não pode falar o que ele falou. Ué, mas quantidade de conselheiro do São Paulo que fala no Twitter, não, gente. Só menino, conselheiro é outra história. O cara é assessor da presidência. É diferente. Não pode. O cara fala aquilo, você vai falar, ele é torcedor? Então ele escolhe. Ué, o Casares não falava toda hora no Twitter? Não, o Casares não. Eu nunca vi o Casares chegar e falar assim, o Milton Cruz é uma erva daninha, o fulano não presta, esse é jogador de condomínio. O cara falou, o cara detonou todo mundo. Olha, o Mota, você vai defender isso também? Ele fez igual aquele cara que falou do Rogério Ceni, que deu maior zoom. Quando eu falo que o cara é chapa branca, o Domênio fica bravo. Ai. Tá vendo, Domênio? É chapa mesma, branca. Gente, é a mesma coisa que você pegar alguém chapa aqui branca. Da rádio, você entendeu? Que trabalha dentro da rádio, fala ainda da numa rádio. Linha de comando da rádio, que não faz parte do programa aqui do Estádio 97, chega e posta no Twitter assim, tipo assim, nossa, o RG, o Mota... Meu Deus do céu, péssimos participantes. Ah, o Benjamin mas vive falando de mim, você não mas estou nada. Falando como ouvinte, não como funcionária da rádio. É, o Benjamin vive falando mal de mim, mas faz nada. Mas ele pode estar falando com propriedade. Tá bom. Não, peraí. O discurso depende da situação. Olha como é que é o nível. Eu te explico. Se você botar esse Rodrigo Gaspar... Eu tô sabendo. Se você botar... Eu tô sabendo. Eu falo na vossa frente. Se você botar esse Rodrigo Gaspar e na frente do Milton Cruz, do Rodrigo Caio, do Michel Bastos, quem era o outro que ele detonou, e se ele falar na frente dos caras tudo, aí eu vou falar, pô, o cara é bom. Aí tudo bem, cara, o cara é macho. Eu falo pra você na tua fuça. Agora, e eu falo pro teu bem. Mas a questão agora não é só se vai falar chapa na frente branca. Ou não. Você, não, você fazendo parte da direção... Não pode expressar opiniões assim. Lógico que não. Ele pode estar expressando. Só que o Leco. É absurdo. Eu que babava outro do Alibi. O Leco deveria. Então, eu babava outro do Alibi. No dia que o do Alibi chegou pra mim e falou assim: olha, vai ter uma eleição. Eu falei: mas o senhor vai ser candidato de novo? O senhor falou pra mim que não. Foi de 10 eleição? Na última não, você não, saiu fora. Não. De frente de você, eu tenho memória e tenho argumentos. Uhum. Na terceira reeleição dele, eu não votei nele. Eu votei no Valdemar Pires. E falei pra ele, poderia ter mentido, porque o voto era secreto. E muita gente fala que votou, não votou, não, eu votei. Secreto, não dá pra e saber. Outra, viu, Motinha? Quando vem MSI, tem 17 conselheiros que votaram contra na época que eu era conselheiro. Tá lá o meu voto, na ata, e votei contra. Vale. O senhor fez o quê com São Paulo? Só baba ovo pros caras? Eu não sou conselheiro, não sou sócio de São Paulo. Porque você quer ser e não consegue. Para de falar besteira. Você puxa o saco dos caras, pros caras te dar a carteirinha, e você não consegue. Vem sempre o idiota achar chapa que eu sou São Paulo. Tá chapa branca, o bato tem razão. Mas, gente, são coisas distintas. Uma coisa é quando você fala... Faz uma declaração via mídia social, não importa, pela televisão, pelo rádio, e não fala na cara. Isso é uma coisa. Isso é um problema do cara lá. Outra coisa é que quando você faz parte de um corpo diretivo de uma empresa, você não pode chegar e se dividir. Não, eu tô falando como pessoal, né? E não tô falando... E meter o pau dentro das pessoas da sua própria empresa. Você não pode fazer isso. Viu, mano? Que nem aquele cara lá que era um patrocinador lá da camisa do São Paulo, que ele postou como corintiano uma zoeira em cima do São Paulo. Tá louco. Lembra disso ou não? É, ele teve que ser mandado embora. Deveria ter sido mandado 10 vezes, não é só uma vez. Mas ele... Todo mundo tem o direito de errar, né? Ô, Sombra, Eu tava vendo aqui no Globoesporte.com. Você vai fugir daquela pergunta que eu tinha pra você? Não, eu já respondo. Corre não. Ó, o zagueiro aqui, nossa, ele quebrou, velho, a perna, torceu o tornozelo e deslocou o ombro no mesmo lance. Pô, é o Hardy, ó, de ouvido. Nossa, velho, no mesmo lance. Esse cara foi coitado mesmo. Quem é o cara? Perda total, hein? O zagueiro do Storm Hawks aqui. E tem a imagem aqui, viu? Ah, mas se ele tiver H10 seguros, leva no bate-papo. Porra! Morra, tem que levar mesmo, hein? Sobra, ó. Vai resolver. Ele quebrou a perna, torceu o tornozelo e deslocou o ombro no mesmo lance. Nossa, leva lá no Parque São Jorge. É, manda Estádio o Tite botar a mão. É. O Tite arruma mesmo. Arruma, é. Funileiro, leva no funileiro. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. Tem um gringo vindo se tratar aqui. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de Acer, construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Mano. Sim. Eu vou perguntar daqui a pouco. Fala aí. Da vida pessoal dele? É da vida pessoal dele. Vou perguntar daqui a pouco. Tem mais integrantes que tem que perguntar da vida pessoal, que é legal. Ah, é? Por quê? Legal. Tem um cara aqui da mesa que tem uma vida pessoal que é legal. Qual? Domênico? Não, só um depoimento como ouvinte aí. Foi muito legal que o Motinha contou esses dias aí a história do pai dele lá, quando a gente ficou sabendo. Foi bem legal, viu, Motinha? Parabéns. Quais das histórias? Não, quando o pai dele descobriu a opção. Ah, eu perguntei pro Mota aí. Foi bem legal que ele contou no ar. Que história que ele contou? Quando o pai descobriu que ele foi gay. Quando o pai descobriu a opção dele. Quando o pai descobriu que ele era gay. Na parede lá e falou, filhão, você gosta de saroba? Aí ele não zoa, mano. Não, é a zoeira. Aí ele falou, gosto. Aí o pai falou, então vou tomar uma breja, mano. Ele tá fazendo uma baguete? Não, vocês também estão bagunçando com o Mota. Ele era padeiro. É a opção do cara, tem que se respeitar. Ele era padeiro. Mas foi isso mesmo, Motinho? Meu pai me apoiou muito. Ele contou aqui, você não sabe? Sério? Foi legal, foi emocionante o relato. O pai me apoiou muito. Pai, ele foi me buscar na escola, perguntou de uma história que tinha acontecido, perguntou se eu era mesmo, eu falei que era isso que eu queria. Ele falou, então tudo bem, mas eu fico preocupado com o que você vai sofrer no futuro e tal. Mas meu pai me apoiou muito. Mas você não viu a tática, Sombra? O pai dele falou, escolhe um salgado que a gente vai conversar. Aí tinha só um kibe e 18 esfirras. O Mota foi lá e pegou o kibe. Ele falou, não precisa falar nada. É, eu gosto da jega, ele falou. Esfirras abertas. Para, mano. Aí o pai dele falou, aceita um lanche de peru? O mano... Aí ele falou, cru, aceita. Peru. O mano fala, ele dá risada. Agora eu vou fazer a pergunta. Eu não tenho um pedidinho, quer ver? Eu não tenho maldade. Também não. Ele não é idiota que nem você. Mas tem foto disso? Sim. Tem foto dessa coisa aí, mano? Ah, eu vou, naquela época, na década de 80, eu ia falar com 15 anos, eu tinha celular, eu vou fazer uma selfie, meu pai vai gravar um periscope, falar, pai, olha, eu sou gay, meu pai, e tal. A gente gravou aquele momento, deu 10 mil likes. Vamos pra Barcelona, que é melhor. Vamos lá. Opa, tá passando o avião. Sabia que o Estádio 97 vai levar você, mais acompanhante, e ainda vai levar o Dodô, vai levar o Mota, vai levar o Mano para fazer o Estádio 97 em Barcelona? É, você vai fazer o Estádio 97 de lá de Barcelona, na sexta-feira que antecede o fim de semana do Clássico. Que moral, hein? Mas como que eu posso concorrer a essa viagem? É muito simples. Aliás, o Sombra vai ser um estranho no ninho internacional. É verdade. Um Strangers, Strangers in the Nest. Atenção, como que faz? Você tem que ouvir aqui o Estádio 97, pega um dia do programa, tá? Até o dia 10 de março. Sim. E você tem que anotar quantas vezes passa o avião do Estádio 97 durante o programa. É que faz... Aí, basta um dia, não precisa anotar dois ou três, basta um dia, desde que você anote corretamente todas as vezes que passarem o avião nesse dia. Sim. No dia 11 de março, o primeiro ouvinte que entrar no ar aqui pelo 3284-7097 no Estádio 97 e disser, olha, no dia tal eu anotei tantos aviões que passaram no Estádio 97. Se o número de aviões estiver correto e se você estiver com seu passaporte válido até 4 de agosto, você vai ganhar o direito de ir para Barcelona assistir Barcelona e Real Madrid, amigão! vai curtir uma cidade fantástica. Vai. E o que é legal é que você vai chegar na sexta-feira de manhã, vai ter a sexta, o sábado inteiro, só curtindo as delícias de Barcelona, né? Sim. Atrações, museus, vai comer bem, vai comer bem, bem, tudo. Sexta-noite vai fazer o Estádio 97 direto de Barcelona. Ó, louco. Ah, você vai como de lá pra cá? Tá? Louco. É, pro mundo todo, de lá. Louco. Vai ser sensacional, tá? E tudo isso antecedendo o jogo que será no domingo. Sim. E não adianta, né? Barcelona e Real Madrid, meu amigo, é... O negócio é enfesado, nossa, né, mano? Os dois se pegando agora, velho. Assim, porque independente da posição em cada um, se tá brigando por título ou não, ninguém, assim, ninguém gosta de perder. Agora, num clássico desses, não é só que a derrota é triste, né? A derrota, ela traz uma série de consequências, né? Você viu, você não viu? É. E olha o nível do jogo também. Fim de semana o Real Madrid ganhou do Málaga, né? Mas o Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti de novo. Contra aquele goleiro camaronês. Não ganhou, não foi 2x1 pro Real Madrid? 1x1. Desculpa, ele perdeu o pênalti. É verdade. E ele perdeu um pênalti de novo contra aquele goleiro camaronês que pega. Você viu a musiquinha? É, que eles cantaram. Que os cara, alguém filmou atrás do gol, na hora que ele foi bater o pênalti, os caras cantavam, como que era? É. Sai do armário, Cristiano, sai do armário, Cristiano, sai do armário. E ele perdeu o pênalti. Ah, fazendo uma paródia de Guantanameira? É, sai do armário. Ô, Claudinho, você que é especialista no assunto, você que é nosso pintólogo no programa, o Cristiano Ronaldo, o que você acha? É. Mas você acha? É. E tem uma rusguinha agora, hein? Não, mas ele é mais curte tudo, Messi. Não. Entendeu? Eu acho que ele é bissexual. Você acha ser bissexual é uma tendência do mercado? Sim, cada vez mais. As pessoas não têm medo mais de expressar a vontade. Mas então, você não é cara, né? Seco pra você. Seco. Quem tem mais uma tendência a ser bissexual aqui dentro do Estádio 97? RG número 2... Ou o monstro da Casa Verde? Mota, lembra de beleza. Mota, lembra de beleza americana, lembra do general. Não, melhor não. Seja no ar o que você é fora do ar. Não. Fala o que você sempre fala. Pô, mas só os dois, velho. É a opção. Pô, você pode falar. Quando a gente tem uma pessoa fazendo a pergunta, é porque a outra tem que responder. Não, quem fez a pergunta no RG, fui eu. O RG é um cara mais experiente, é um cara que já viveu muita coisa. Eu acho que o RG tem uma cabeça tão boa, olha que aí. Não teria problema de acontecer isso. Olha aí, RG! Foi um elogio? O que não faz o medo, né? Você é muito bunda mole, irmão. Você sempre medo, fala fora do ar que o Domênico curte. Nunca falei. Olha, nunca. Ah, mas tem uma rusga aí, porque foram perguntar pro Cristiano sobre o pênalti que o Messi fez lá ensaiado. Falando nisso, preciso queimar aqui que tem uma verrusga aqui. Aí o Cristiano falou assim: eu sei por que ele fez isso, mas não vou contar. Dizer, agora, se você perguntasse da rádio, tá aqui no nosso estúdio. É, mas não interessa da rádio, a gente tá perguntando. Quem conhece o Paulo Sbrisa? Mas você vai estar em Barcelona conferindo de perto se o Cristiano Ronaldo é ou não é nesse mega clássico, nessa cidade fantástica, viajando por uma companhia maior ainda que a Singapore Airlines, hein? Ei, que delícia! Cheirinho, e olha o nível do clássico também, hein, Sombra. Ó, Cristiano Ronaldo, Bale. Do outro lado, Neymar, Messi, Suárez, jogador top. Vocês vão ver na hora que ele estiver aquecendo no campo. Quem? O Cristiano Ronaldo. Ah, ele ficou. Porque aí ele vai diferente. Só ele bota a calcinha comprida. Aí ele entra no campo, ele dá um tapinha na bola, ele olha pra ele. Mas em Barcelona os caras xingam ele pra caramba. Vai à loucura, velho. Né? É o marketing dele. Sim. Então você vai ver Barcelona e Real Madrid lá no Camp Nou. Com a equipe da Energia 97, vai ser sensacional, com o apoio da Singapore Airlines. Pô, só de sair aqui no Terminal 3 de Singapore, você já vai sentir viajando, cara, meu amigo. Já vai sentir no primeiro mundo, o ar. O Terminal 3 aqui agora tem ar. Você fala, ar de primeiro mundo. Pior que é verdade. Porque a Singapore tem uma filosofia de design dos produtos que está sempre pensando em formas inovadoras para a satisfação dos seus passageiros. E também apoio da Agência Catalana de Turismo Barcelona, a capital da Catalunha. Tem de tudo um pouco. O João não veio mais aqui trazer uns tapas? Não, não veio. Não, deixou a gente com água na boca e foi embora. Ô, João, tá em falta, hein? Pô. Pelo amor de Deus, hein? Vocês vão comer uns tapas muito bons lá, hein? Vai ser sensacional. Come muito bem, não? Estádio 97 agora vai pro momento sem comer uns parar. Tapas da PM. Sem pareixa. Ah, mas você? Mano, é chegada nos tapas. Vamos lá. É diferente os tapas. Hoje, só ouvintes virgens e agora é hora dos ouvintes virgens no momento sem parar. Três agora ouvintes é hora na sequência de alegria. Oi, agora. Vamos sorrir e cantar. Mas não pode mais. Da vida não se leva nada. Não pode mais. Aí ele perdeu, né, a musiquinha. Ele não quis pagar, o Silvio Santos não quis pagar o cara da música, ele perdeu. É mesmo? Não, não tem essa música já faz um tempinho. O Silvio Santos mandou pirana, mano. Paga o cara lá, a música. Lá, lá, lá. Mas não pagou? Silvio Santos vem aí. Oi, agora. Caramba, que coisa maluca. Eu lembro quando essa música tocava, era o domingo, era o ápice do domingo. Também é. Aquele festival de calouros, o Cidade contra a Cidade, qual é a música? Seco pra você. Trapalhões ou Silvio Santos? Porra, mas é no comparar... fim do domingo. Quer te fim falar, domingo, pra mim é Barcelona e comparar Barcelona e... E Málaga. Ah, o Silvio Santos disparado. Mas o Silvio Santos era legal, Sombra, quando tinha aquele monte de pegadinha, que era o Carlinhos Aguiar. Os mas isso já vem depois. Né? A geração isso posterior. Já vem depois. É, era aliás, da minha geração. Acredito mesmo que a maioria dos nossos ouvintes acompanharam muito mais essa geração sua. Você lembra o cara, ô Domênico? Lembra o cara do show de calor? Eu peguei. Ô Domênico, lembra o cara do show de calor que ia com o saco de supermercado cantar e o Silvio nunca deixava ele cantar? Lembro. Eu gostava bem lembrado. Era muito legal a cabine. Quer trocar? Não! Sim! Você voto, uma... Domênico, voto. E o Ivolanda teve aqui na semana passada. Teve. Oh, legal, gente, um abraço. Vamos dar um abraço pra todos Domênico, vocês aí, vai. Melhor pra você no fim do domingo, os Trapalhões ou o Silvio Santos? Silvio Santos. RG número 2? SS. Gaspar? Eu assisti o Silvio Santos mais no começo da tarde, eu era criança. Eu, na hora da janta, quantos domingo, anos você tem, Gaspar? Tenho 39. Você também não é uma criança. É, não. Década de 80. Fica pagando de molecote aqui. Década de 80. Daqui a pouco o mano vai falar que você tem que se aposentar. Dependendo da sorte que você tiver, você já tá no meio da vida, cara. Ô, Sombra. Muitas vezes. Só um adendo aí, ó. Você falou de Trapalhões. O Mussum estava pros Trapalhões, o que o Seu Madruga está pro Chaves. Ele não era o protagonista, mas era o melhor do seriado. Sim. Certeza. O Mussum era o melhor dos Trapalhões e o Seu Madruga era o mais legal do Chaves. Mota, sua opinião não interessa. Vamos ao próximo ouvinte. Que agora isso, sem parar. É brincadeira, Osso, Mota, véio. Não chora. Fala, Mota. Mota tem vários, cara. Mota. Silvio Santos. Silvio Santos. Silvio Santos acho que é o concurso, hein? Eu lembro um dia que um cara que ele ficou anunciando. Hoje teremos aqui um cara que vai virar peixe. Um cara que vai virar peixe. Um cara que vai virar peixe. Aí virou meu, um peixinho. É, e o cara entrou com uma frigideira e começou a virar peixe. Nossa, bateu uma audiência fantástica. Eu vou dizer um negócio pra você. Sem exagero. Do Brasil, falo sim. É o maior comunicador que eu vi em toda a minha vida. Mas não vai ter. Não, é igual o Pelé, gente. Não vai ter outro igual. Igual não vai ter. Não vai ter. E eu não sei. Ah, ele é bom. Eu não sei se ele não o entra. O Chacrinha era tão bom. Não, você tá de brincadeira. Ruim. Eu achava o Chacrinha muito chato. Eu não sei. Baita. Eu não sei se também. O Silvio Santos não entra. Como um dos 10 maiores comunicadores da história da TV mundial. E agora que o Silvio Santos tá na fase hardcore dele, eu não sei se é remédio, mas o cara tá boca larga, velho. Tá falando tudo. E ele tá ótimo, velho. Ele mija na roupa, então é isso. O Silvio Santos tá da hora. Vamos lá. Música, agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes, assim, na sequência, rapidinho. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Alô? Alô? Quem fala? É o Lucas. Bom, Lucas. Beleza? My name is Lucas. Baralho, consegui, velho. Baralho. Truco. Lucas. Lucas do quê? Lucas Lopes dos Santos. Essa Suzane Vec também só fez isso, hein, Dudu? Só. Só. Só my name is Luca e... Tá bom. Luke's Dead. Tem uma gama de alguns cantores aí que só fizeram uma música, né? Amigo, você tá falando com... Ela entra aquela do... Igual do Patrick Hernandes, né, mesmo? É. Vai nessa aí. Só tem America. Uma. Opa, olha, para Nova América só é uma outro. Notícia aí, Sombra, importante. Patrick Hernandez é Born to Be Alive. Ah, Born to Be Alive. Born to Be Alive. A Nova América é Patrick Juvê. É, Patrick Juvê, confundi. Só uma notícia. Abaixa um pouquinho o volume do rádio, irmão. É, parte do teto caiu na entrada principal da Arena Corinthians, viu? Como assim, velho? É, um pedaço do teto do saguão principal da entrada... Da Arena Corinthians desabou. Isso faz parte do show, moto. Você tá louco, velho. Planejado, velho. Ô, Lucas. Meu Deus. Não tem jogo lá hoje, não, né? Não. É só um minuto. Ô, Lucas, é a primeira vez que você já participou, né? Não, não, nunca participei, não. É que eu tava ouvindo a rádio esses dias, ligou um cara aí com o mesmo nome que o meu também. Ah, é? Só que ele é do Imbu da Quantos anos você tem? Santa, sei lá. Quantos 2. Anos? 2.4. 2.4. É, EG. É que a produção pegou ali o envelopes. Entendeu? Ah, sensacional! Aí, tá lá dentro. O envelopes foi sensacional. Entendeu? Tá lá dentro o nome do cara, velho. Você concorda com o Mota, amigão, que ele falou que ser bissexual hoje é uma tendência? Pô, cara, se é uma tendência, olha, tendência eu não acredito muito nisso, não, cara. Eu tenho dois amigos gays, tá ligado? E, pô, os caras são tranquilão, meu. Respeitam e tudo. Acho que é a opção deles, né? Os caras, não sei, nasceram assim. Não falei isso. O complicado é ser bissexual. O Mota diz que ser bissexual é uma tendência. Ah, uma tendência, cara. Eu acho que não acredito muito nessa tendência aí, não. Complicado. Lucas, só um minuto. Abaixa um pouquinho o volume do rádio, por favor. Ou desliga, se puder, e fica pelo telefone. Complicado é ser exceção agora, hétero, né, velho? Complicado e perfeitinho. Ah, não tem essa de complicado isso ou aquilo, gente. Vamos lá, vai. Ô, meu velho, qual que é o time? Vai lá. O bairro primeiro. Eu sou do Dom B, já conhece aí. É, Morro Doce. Morro Doce, ah, então é se eu não açúcar, morrer amanhã. Não é o Pão de Açúcar. Morro Doce é do lado do Morro Salgado. Não, vou te falar, porque tem dois Morro Doce. Tem um que é na Zona Norte. Tem um Morro Doce na Zona Norte. Posso falar? Perguntando. Não, tem um na Zona Norte. E tem um outro que eu vou te falar. Foi uma época que eu trabalhava. Morro Grande na Zona Norte. Não. E a internet? Eu trabalhava. Nossa. Eu tinha um bazar. Wi-Fi, era ali rádio, no oh, meu Deus do céu, extremo sul ali de tem São que Paulo. Rodar, sabe? Fica aquela bolinha sul. Rodando e não localiza, velho. Ali, só, eu vou te falar onde que era, porque eu fui no enterro, que era. Se eu não me engano, é perto da Anhanguera. Ficando feio, os caras estão tudo vendo. É, camelo, pega o camelo. Ficando feio a coisa. Agora entrou o Wi-Fi. Não é, porque não é. Não é perto da Anhanguera ali? Peraí que eu fechei o microfone. Não é perto da Anhanguera? Isso, perto da Anhanguera, próximo de Perus aqui. Ah, é isso mesmo. Perus, Ele não saía de lá, velho. É. Perus. Aí entrou em E que time você torce? É nós, Dodô. Nós quem? Palmeiras. Ai, nós. Ô, Dodô, antes de você falar com o Palmeiras, o cara mandou uns negócios aqui. Galera tem uma memória, ó. O João Henrique falou, lembra do Jordão? Aquele cara que não conseguia cantar no show, que chorava. Só chorava, velho. Ah, é verdade. O Marcelo Damianovic, lembra do Homem Avestruz? Esse eu não lembro. Mas esse engolia as bolas de bilhar. Engolia a bola de bilhar, impressionante. Bola de bilhar, né? O Jordão voltava toda semana. Ele chorava, não conseguia cantar. E o cara que engolia lâminas? É. Pô, por que o Silvio Santos não lança os DVD daquilo? Pô, ia vender pra caramba. O difícil era ir no banheiro depois. Mas isso é problema do cara. O Décio Pitinini. E a bola de gude, então? Ô, Lucas. Opa. E aí, rapaz, tá mais difícil aqui o Palmeiras jogar bem ou engolir uma bola de bilhar? Porra, velho. Eu acho que tá mais difícil jogar bem, cara. O que tá acontecendo lá, velho? Pô, vai entender, né, Dodô? Pô, não sei se você concorda comigo, Dodô. Pô, o Cristaldo, cara, eu acho que os caras tão queimando muito o Cristaldo, velho. Queimando? Por quê? Queimando porque é o seguinte, toda vez que eles colocam o Cristaldo pra jogar, né, eu acho que é um cara que tem raça e tal, vai pra cima. Ah, mas perde muito gol também, né? Perde gol. É. Não. Mas quebrar o Cristaldo, perder gol e o cara chegar no jogo e não conseguir nem chutar uma bola no gol, eu prefiro que ele esteja perdendo e tentando. Quebra, né? O Cristaldo, velho. Ah, mas acho que o problema do Palmeiras não é o Cristaldo, hein? Não chega a ser bem o Cristaldo, mas é um cara que, tipo assim, eu acho que é um centroavante ali, um atacante bom ali, é um cara de raça, né, meu? Ah, mas olha, se colocam o cara pra jogar, colocam um time meia boca, ninguém tá entrosado, e coloca o cara lá como se fosse pra tentar fazer milagre, pra ele conseguir o espaço dele, mas, pô. Ele vai jogar lá, o cara recebe umas bolas quadradas, não consegue dominar direito. É, mas o problema do Palmeiras não é o Cristaldo não estar jogando, né? Por exemplo, o Alexandre é melhor que ele, o Barrios é melhor que ele. Então, os caras estão jogando. Entendeu? Às vezes acontece dele entrar e fazer um gol lá e a torcida acabou gostando dele. Aconteceu umas duas, três partidas que ele entrou, acabou entrando e fazendo gol e o pessoal falou, agora é o talismã do Verdão, aquela coisa toda, né? Mas acho que o problema do Verdão não é atacantes. A bola não vem chegando. Os caras não estão conseguindo construir uma jogada. Falta o 10. Falta criatividade no time do Palmeiras. Diferente. Falta um cara criador de jogadas. O Robinho, por mais que seja um meia, o Benjamin falou, é um segundo volante que vai pro jogo, talvez um segundo volante que atua mais à frente. Tudo bem, pode ser o que seja, mas ele não é o cara criador de jogadas. Apesar de alguns jogos ele ter dado alguns passes. Mas não é o 10, ele não é o 10. Não é, não existe. Hoje, o 10 ele tá meio que... Tá escasso, né? Você não acha mais o 10. Sim. Mas o 10 que teria que estar jogando hoje é o Cleiton Xavier. É a minha opinião. E não vem jogando, não joga, tá machucado. E ninguém fala se vai voltar, quando vai, se vai voltar um dia. Entendeu? Se voltar, será que ele volta com fome de bola mesmo? Então. Ou será que ele vai ficar encostado? E como vai voltar, né? E se voltar e depois machuca de novo? Vai demorar pra pegar ritmo, né? Como vai voltar? É bem preocupante, sabe? Bem preocupante. Acho que falta também um pouco mais. O Arouca, que deve estar se protegendo pra caramba, porque não aguenta também toda a parada, né? Tudo jogar sempre. Então, gente, quando tinha o Gabrielzinho junto com o Arouca, fez uma dupla brilhante. Quando o Marcelo acabou chegando, eles deram muito bem. É complicado. E a coisa andou bem, né? Foi 7, 8 jogos que o Palmeiras ganhou. Depois parou. O menino machucou e não voltou mais. O Matheus Salles, por exemplo, é um menino que entrou bem contra o Santos, entrou em alguns jogos antes, jogou bem e tal, e contra o Santos fez a grande partida dele. Não jogou mais esse ano, cara. Não joga mais. Você tem que ter uma proteção também pra zaga. Tá muito vulnerável lá atrás. Mesmo porque o Zé Roberto, quando sobe, fica a avenida ali, né, na lado esquerdo ali. Tem uma avenida desgraçada lá, e aí complica. Se você não tiver 2 ou 3 volantes ali, a coisa complica. Também tem isso, né? O Zé não tem mais aquele mesmo pique de antes. Mas bem que no começo do jogo aí ele consegue segurar. Mas na hora o cara cansa, né, meu? Normal, né? 40 e tantos, né, meu? Olha, Sombra, vou dizer uma coisa. É um dos poucos jogadores do time do Palmeiras que tem um passe preciso. É um cara que desarma algumas jogadas muito bem, sabe, sem fazer falta. É um jogador que sabe jogar bola. Eu acho que o Marcelo deveria de colocar ele no meio. Sim, pô, colocar Dudu pra fazer a armação da jogada ali não tá certo, pô. Eu acho que o Marcelo tá mais do que na hora dele começar a acertar esse time. Muda, os caras não vão se entrosar nunca, cara. Lucas, um abraço pra você, obrigado pela participação aqui no estádio, no momento sem parar, tá bom? Então valeu, cara, muito obrigado. Meu velho, obrigado, grande abraço. Totalmente pagáveis, viu? Pagável. Obrigado. Boa, velho, mandou bem. Com Deus aí, valeu mesmo. Amém. Fala amém, Benjamin. Alô. Amém. Falou, velho, um abraço. Foi um amém sincero, melhor não ter falado. Eu tenho umas picanhas aqui, eu vou te falar. Mandei um açougue. Meu amigo Bruno Tulini, ele vai trazer umas picanhas essa semana aí. Mas dessa que eu mandei pro RG? Essa última aqui. Essa aí que tá no grupo? Aí é legal, né? Eu mandei um açougue inteiro. Não, mano, não olha. Ô, Bruno, manda aí pra nós aí, que é tudo nosso. O Mota não tá no nosso grupo? Não. Do WhatsApp? Não, ele não vê. Você tirou ele? Ah, vou tirar de novo. Lembra que eu tirei? Vamos lá, mais ouvintes no ar. Esse é o momento sem parar. Mas que você fica pensando que você está sendo deixado de ladinho. Você pensa. Vamos lá, momento sem parar. Brincando com essas coisas. Segundo ouvinte. Rapidinho. Sem parar, agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. É isso, Sombra, dona Geralda. Capeta de eu vi. Bom, E o Patrício tá com nós. E o Patrício tá com nós. Pizza com borda recheada não tem nada a ver. Boa, Patrício. Mas Patrício é referência, velho. Lógico que é. Sabe muito de comida. Alô? Alô? Quem fala? É Márcio. Marcos. Márcio. Com acento no R. É Márcio. Fala, Márcio, tudo bom, meu? Fala aí, Márcio, tudo bom? Beleza, dono. Beleza. Márcio do que é o nome completo? Márcio Gurgel Alcântara. Alcântara? Isso. Quantos anos você tem, meu velho? Alô? Quantos anos você tem? 37, 3.7. LG 3.7 hoje. Hoje eu não sei, mas se você é um tenor e Alcântara bem alto. Ah, sensacional! A música fica legal. Trocadilho, nota 2. Pô, 2? Você tá dado, velho. O cara comemorando ali. Gente, olha lá, o protesto. Olha o tamanho do cara. Ontem o RG espirrava. O cara dava trocadilho nota 10. Tá brincando. É, um puxa saco. Ó, meu ursinho pediu 10, dá 10 pra ele. Porra, sacanagem, velho. Corintiano de camisa verde. O que tá acontecendo? Ontem aí tava. Chamado, é? Esse chamado. Eu tô falando que esse chamado pegou uma lata de sardinha, velho. Ô, meu velho, qual que é o bairro aí? Velhinho. Alô? Foi pro saco a ligação. Oi, você tá aí, velho? Tô aqui. Então fala, velho. Hermelindo Matarazzo. Ah, Zona Leste querida. Morei perto da tia, era a vizinha da tia do Paulo Esbrice. O nome da minha mãe era Ermelinda. Mas tem foto? Olha, mas... Da minha mãe eu tenho. Ah, então traz pra gente ver. E na verdade, são dois bairros, né? Pô, milagre, Domênico, ele tem foto. Tem uma foto da minha mãe. Foto de quem? Uma só? Da minha mãe. Ela é mais bonita ou menos bonita que a dona Geralda do BBB? Ela é bem mais bonita. Minha mãe era uma índia bonita. Índia? Ai, a tua mãe era uma índia? Gente, ele é muito mentiroso, cara. Minha mãe era índia, velho. Oba, é doença isso? Não sei. De que tribo ela era? Chucarramãe. Você é mentiroso, velho. Quem dá o quê? Respeito. Aqui dá Ramos. Olha a mãe, a mãe. É a mãe, eu não falo da sua mãe, tá? Gente, o cara mente. É uma coisa... É mais forte que ele. Ô, Domênico, pra ir pra Ermelindo, você passa por Ermelfeio? Sensacional. Mas é Ermelindo ou Ermelindo? Tem que ser dente. Bota zero. Você é um retardado, velho. Zero. Retardado. Todo mundo falando pra dar 10 ali. Mas peraí, é Ermelindo não? É Ermelino. Ermelino. Lino. Mas aí que tá o trocadilho. Oh, senão não tem o trocadilho, oh, seu xarope. Justamente era pra mim fazer mesmo. Ah, duplinha, RG, não tem jeito. O combinadinho. Agora, o combinadinho. Ai, o nado sincronizado no estádio dá pronto. O friozinho e a friolenta. As garotas do nado sincronizado. As bis se uniram agora. As bi aí, né? As bi aí, né? Desculpa. É o baixinho. E o Altinho. Desculpa aí, ó, porque quem é o Bi aqui do programa é você, senhor Mota. E que disse que quem teria a cara de Bi aqui RG. É o RG. É RG. Você falou. É, aqui é na teoria, aí é na prática. Não, essa é a diferença. Você já transou com mulher? Já. Então, olha que mentiroso! E você outro dia falou pra mim que não! Eu falei que eu já experimentei, mulher. Não, você é muito mentiroso! Uma vez na vida eu experimentei, velho. Tinha que saber como é que era aquele. Experimentei. E não gostei. Inventou, velho. Mas quem foi? Você já experimentou homem? Não quero. Então você não pode falar se é bom ou ruim. Não, mas eu não falei que é bom ou ruim, eu falei que eu não sou. Pode ser uma maravilha, mas é que eu não vou experimentar. Mas se pagasse bem, você ia. Se pagasse bem, você ia. Segue o jogo, sem falatório. Time, Márcio, time. Márcio? Oi, diga, Coringão. Time. Ah, Coringão. É nóis, mano. Vamos voltar pros travessos. Ó, amigão, os caras. Voltar pra quem? Ô, amigo. O Mota depois. Tem gol! O programa é antes Mota, depois do Mota. Tem gol! Você tem gol? Gol do Taubaté. Taubaté. É sério? 1-0 pro Taubaté. 4 minutos. 4 minutos de jogo. Ô, amigo. Colocaram areia lá, velho, no estádio do Corinthians, mano. Tá caindo tudo lá, velho. Tá caindo, a fachada é uma troca. É areia da praia, velho. Pelo contrário. É como se fosse talvez aí um caramujo. O caramujo não troca o casco. É. O Corinthians ele também vai tirando partes, porque no estádio do Corinthians, Motinha, um ano já quer dizer que tem que trocar, velho. O Corinthians ele quer sempre manter o estádio em ordem, tá certo? Com cheiro de novo. Fez um ano, troca tudo. Um bilhão, velho. Ou vocês vão ter que devolver e já estão derrubando tudo. Imagina, caraca, velho. O cara custou um bilhão, tá caindo, velho. Devolver o quê? A única forma, toma chuva. A única forma do governo receber esse dinheiro é do Corinthians, porque os outros estádios da Copa eu não tenho certeza que pagarão. O Corinthians eu tenho. Ô, amigão. Oi. Alguns jogadores do Corinthians aí estão lesionados, é o caso do Marlone, é o caso do Elias também. Inclusive o Elias, cara, ele tomou uma pancada aí no jogo contra o Audax, foi a segunda rodada do Campeonato Paulista. E a diretoria do Corinthians ali, depois de queixas do jogador, departamento médico, fez um exame de ressonância para detectar se existia uma lesão. E existe uma fratura na fíbula do jogador. O pessoal tá comentando aqui que o departamento médico do Corinthians demorou pra agir no caso Elias, hein, cara? E de fato demorou, porque já faz tempo esse jogo contra o Dax, né? Eu acho que é porque ele não para de jogar, né, meu? O time tá desfalcado, né? Tá precisando de jogadores aí, então não tem nem como o cara descansar, né? Então, pra não cair, né, de o time não cair, né, de rendimento, aí foi usando o cara, né, meu? Aí dá nisso. Com relação ao Elias, cara, é complicado porque é um jogador que o Tite tem como titular da equipe, né? Diferente do Marlone. O Marlone, tudo bem, ele tava entrando em alguns jogos, mas é um jogador que ele frequentemente estava no banco. Agora o Elias não, o Elias é um homem de confiança do Tite. Dentro das possibilidades que o Corinthians tem no elenco, o que você acha que é mais interessante o Corinthians fazer? Recuar o Rodriguinho para jogar ali de segundo volante, já que na meia ele não tá rendendo tão bem, e nas vezes que ele teve que jogar de segundo volante ele jogou direitinho. Avança um pouco o Bruno Henrique para a posição de origem dele, que é aquela de armação, e coloca o Williams no lugar do Bruno Henrique. e o próprio Bruno Henrique jogando do lado do Williams, ou você daria uma chance para esse menino que subiu da Copa São Paulo, o Maicon, volante? Ah, eu daria uma chance pro Maicon, porque tá no início ainda do campeonato, né, então tem que usar as peças que tem em mãos, né, como é que vai saber se o cara é bom ou não, né, só usando. Concordo com você. Com relação ao Campeonato Paulista, o Tite tá mesclando bastante a equipe para dar ritmo de jogo para todos os jogadores. Mas e a sua expectativa com relação ao Corinthians na Libertadores? Você acha que o Corinthians, mesmo depois que vendeu uma série de jogadores para a China, consegue fazer uma boa campanha, ou você acha que o time vai estar pronto mais para o segundo semestre? Olha, mano, eu acredito que ele consegue fazer uma boa campanha. Sonhar com o título, a gente pode sonhar, mas, né, eu acho meio difícil. Mas em vista dos outros times que estão aí, pelo menos dos times brasileiros aí, a gente está no mesmo patamar, né? Então não dá para falar que a gente perdeu já também. Então, eu acredito que chega sim, cara. Vai dar tudo certo. Com relação aos brasileiros que estão na Libertadores, temos aqui Corinthians, São Paulo e Palmeiras do estado de São Paulo, temos o Grêmio e o Atlético Mineiro também. Qual desses times você acha que chega mais longe? Ah, o Atlético Mineiro. Você acha que o Atlético vai ser o brasileiro que mais vai se destacar nessa Libertadores? Ah, depois do Corinthians, é lógico. Também acho, velho. Porque a hora que o negócio começar com o coração, a engrossar... Né? É lógico. Não, mas não sei, velho, não sei. Sempre, né? Pensando assim, tá certo? De maneira fria e imparcial, hoje o time do Atlético Mineiro, ele tá mais pronto do que o Corinthians, tá certo? É um time montado, o Atlético Mineiro não perdeu lá grandes peças, perdeu o Jemerson, é verdade, faz falta? Faz falta, mas é um zagueiro. Até segunda ordem, o Lucas Prato permanece lá, o Atlético Mineiro contratou o Robinho, já tem o Luan, tem o Dátolo, Rafael Carioca, enfim, o time do Atlético Mineiro é um bom time. Mas o negócio é o seguinte, Sombra, pega o Corinthians, Atlético Mineiro pipoca. Em qualquer circunstância, vai lembrar da Copa do Brasil, mas o Atlético vai pegar a Copa do Brasil. Mas precisa ver se o Corinthians não vai pegar 4. O Guarani do Paraguai antes. Não, não pega, não pega. Aquilo ali foi um acidente de percurso, Sombra, assim como o Tolima em 2011. Aí em 2012 você viu o que aconteceu. Se a gente usar como parâmetro 2015, foi uma tragédia proporcional essa eliminação pro Guarani, nos mesmos moldes do Tolima. Só que em 2016 o bagulho tá diferente, velho. O Corinthians na Libertadores, eu acho que vai longe. Eu acho que vai longe. E se pegar algum brasileiro na competição, o Corinthians vai arrancar a cabeça, véio. Vai arrancar a cabeça de quem for. Ei. Mas é verdade, mano. Acho que é verdade. O Corinthians não tá com essa... Mas, Sombra, se avançar, velho, chegando nas oitavas, aí é mata-mata, velho. É jogo de Copa e é embaçado. Isso só o futuro dirá, viu, mano? Mas eu, sinceramente, nada contra, não é por ser rival, mas... Não aposto muito nesse Corinthians. Vocês não apostavam aí em 2012, aí vocês viram o que aconteceu. Ah, né? Desculpa, o de 2012 era um time muito melhor... Já entrosado, desculpa. Mas a camisa, velho, a camisa pesa. Se a camisa pesasse, camisa o São Paulo pesa, não precisava véio. Nem jogar a primeira fase e já era campeão. Eita, Eita, então vai ver quantas pesado, Libertadores tem a minha camisa e a sua. Para. A do Corinthians valeu por 3 de São Paulo. Quantas finais vocês ganharam em cima do Boca? Não, não é verdade, velho. Para de falar besteira. Ó, amigão, São Paulo foi campeão de New Old Boys, Atlético Paranaense. Ué, que era bem melhor que vocês. Você tá de brincadeira. E onde vocês estavam naquela época? Ó, um título invicto em cima do Boca e que vale a 3 de Então, o título que vocês tiverem em cima da Ponte Preta, com 77, não vale nada. Pra chegar lá e enfrentar o Atlético, nós eliminamos o River. Não faz mal. Nós eliminamos o River aqui. Mas a final foi com o Atlético Paranaense, velho. Eliminamos o River aqui. E a gente deu do Barcelona, Liverpool. O River que cansou de fazer bilu-bilu em vocês. Milan, deu em todo mundo. Vocês querem levar a bunda enfiada no espeto lá. Pode falar o que quiserem, mas uma final contra o Atlético Paranaense não tem glamour, velho. Ah, é? Eu prefiro muito mais ganhar uma Libertadores invicta contra o Boca, tá certo? Do que ganhar 3 Libertadores. Ué, você falava que o Boca é um Atlético Paranaense. Um cão banguela? Ah, você falava que o Boca é um cão banguela? Mas é. Ah, mas cão não, nome, tigre. Ele, isso aí ele falava. Tigre. É tigre leão. Banguela? Não, que era leão. Leão. É banguela. Leão banguela, então. Mas é que vale tá, mas ainda tem o um nome, Mota. Tem então, rastro. O São Paulo também tem nome. Não, mas é diferente. Por exemplo, o São Paulo tem nome, mas o Atlético Paranaense não. O New Old Boys, não. Você tá sendo clubista. Azar, não, cara. Não tô. No meio do caminho, paga perderam, pau, chupa. Não tô. Três Libertadores, volta a falar, eu prefiro muito mais ganhar uma Libertadores invicta contra o Boca do que... Primeiro, você tem que preferir ganhar a Libertadores. Depois, você tem que preferir como vier. Eu prefiro ser campeão contra o Atlético Paranense do que ser qualquer eliminado jeito. Pelo Guarani eu do Paraguai. Eu não. Márcio! E nem passar pelo... Ficar num Tolima. Tchau. Tchau. Como não, sim, como não. Comente a mão se parar, o participar da torcida do Estádio 97. Não tem moleza se não falar. E comigo não tem ajuda, não. Vai lá. Ah, é nóis, mano. Como que é aí, mano? Me ajuda aí. Não vai, eu fechei o microfone ainda, dele. Não vai ter ajuda. Não, me ajuda aí. Ele falou a frase. Ele falou. Ele já falou a frase. Qual é a frase? Que frase? Não, como que é a frase? Eu quero ir com o estádio 97 ver o jogo do Corinthians. Não, errou. Tá errado. Eu quero ir na torcida do estádio 97 ver o jogo do Corinthians. É, pronto, isso. E produção, cagueta. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, isso aí, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa, ganhou o kit top da Bozano. De bate pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HD Seguros também. E o kit barreta? Tá não chegando, velho, em breve. Tchau! RG! Fala, velhinho! Quero mandar um tapa na camuça aí pra minha esposa aí, Carla! Carla! Carla! Tapa na camuça aí! Vai, Carla, hoje você vai carlar a boca, vai receber um cartãozinho aí. E, Márcio, você tem que estar na Rua Tutóia 77, às 5h30 da tarde, tá bom? Rua Tutóia, 5h30 da tarde, desse sábado. Número 77. Número 77, 5 e meia. Difícil, valeu! Vamos lá, mais um ouvinte no Momento Sem Parar. É o terceiro e último ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Querendo ir às cataratas do Marinho, Nossa, velho. Alô. O ET agora, o espírito. Opa, quem fala? Pergunta? Ih, rapaz, tá ruim a ligação, hein? Ela tá ligando em Júpiter. Não, tá ruim o telefone dele, tá ruim. Caiu. Pô, tá impossível. Não deu pra entender, Milton. Tá ruim a ligação, velho. Infelizmente. Tá ruim. Alô, alô? Peraí. Desculpa. Não dá. Interfere. Olha, não é de sacanagem, mas infelizmente. Não dá. Infelizmente. Não deu. Vamos ligar, torcida da Lusa. Ei! Vamos lá. Empatou? Não, ainda não. Não, mas chama de novo com essa empolgação. Vamos ligar a Lusa, pô. Alô? Liga aí, pai. Alô? Quem fala? Hélio. Ô, Hélio, tudo bom, meu? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bom. Hélio do que é o nome completo? Hélio Nunes Pereira. Nunes Pereira? Pereira. Quantos anos você tem, velho? 4.8. RG, 4.8. Pô, esse aí tá no maior gás, hein? Pelo mando, ele não pode ligar mais. Ah, sensacional! Ele, o gás, entendeu ou não? Tem que desenhar. Pô, Cadilho, nota 5.1. Marcação. É maior será que a gente não consegue? Você vai tomar um cacete na hora que você sair. Produção, oi. Será que a gente não consegue trazer amanhã aquele gás hélio pra gente fazer o programa fazendo aqui? Mas não é o hélio, gás? É o hélio, gás aquele que dá risada. Aonde arruma, Oba? O dentista. Que dá risada. Lógico que dá risada. É o hélio. Não, o gás vacina. O hélio de encher bexiga, mano. Não, é aquele da vozinha. É burro que nem a porta, velho. Qual que é o bairro que você mora? Onde arruma esse gás, Oba? Por onde arruma? O resto do Dom Benjamin lá perto. Anda. Que? Como? Jardim Jade. Que? Manda de novo, velho, não deu. Jardim Jade. J-A-D-E. Olha, não dá pra entender nada. Jardim, o que? Jade. Inxalá. Jardim Jade. O Ciel que eu conheço é Guarulhos. É isso aí, rapaz. Não tem pra bar. Ninguém, eu sou GPS Man. Mas, Oba, vê se consegue, Oba. Vê se consegue arrumar esse gás hélio pra gente fazer o programa amanhã. Porra, é verdade. Cara, nossa, fazer tá melhor não, com gás hélio. Pô, é legal pra caramba, meu. E tem um gás da verdade também? Não, você ia se ferrar, velho. Tem um gás da verdade? Você ia passar, você ia passar 6 meses sem abrir a boca. Você ia ser o mudinho do estádio. Eu queria ver quem ia botar. Quer botar LG, aqui o gás ele na ia boca. Ser o mudinho do estado do Brasil. Ia tomar já o gás. Já falei, tinha que ligar lá na Luciana Gimenez, trazer ela com o polígrafo aqui, aquele Se botar o Mota no polígrafo, o polígrafo sai até fumaça. Sai eu fumaça. Passo agora, eu quero ver se você passa. Eu passo. Você mente muito. E o time aí, brother, o time? A jaca. Vai, tem jaca, porra. RG tem razão, mente muito. Time. Timão, é Corinthians, mano. Ah, chupa, Mota. É nóis, mano, é nóis. Ô, amigão. Oba! Amanhã tem Corinthians e São Bento pelo Campeonato Paulista. O Tite está fazendo algumas alterações no time do Coringão para dar a possibilidade para todo mundo jogar e ganhar ritmo de jogo. Você acha que o Tite está certo? Eu acho que ele está certo, sim. Ele tem que, na verdade, aproveitar mais a rapaziada da base, né? pra o time ganhar um pouco de consistência e ter atleta aí pra negociar no futuro também, né? Ah, com certeza, mano. Concordo contigo. E com relação aí ao possível substituto do Elias, que vai ficar aí no mínimo 7 semanas sem poder atuar, porque ele vai se curar da lesão em 4 e ele precisará de umas 3 para poder entrar em forma novamente. Se você tivesse que optar por alguém desses caras que eu citei aqui, colocar o Bruno Henrique na posição, recuar um pouco o Rodriguinho, ou quem sabe dar uma chance para esse Maicon, o garoto que veio da Copa São Paulo, você colocaria quem ali? Ah, eu daria uma chance pro Maicon mesmo, né? E voltar, recuaria um pouco o Rodriguinho, que não tá rendendo esperado, não. Então, cara, algumas partidas dele, eu acho que não foi muito bem, não. O Rodriguinho jogando na meia, eu concordo contigo, ele tá muito mal. Esse ano ele tá mal. Mas nas partidas que ele fez ali jogando mais recuado, ele jogou bem. Ele foi bem. Ele foi bem. Foi, isso é verdade. Mas esse ano ele não tá legal, não. Então, cara, mas eu acho que poderia colocar, pelo menos a princípio aí, Bruno Henrique e Rodriguinho jogando ali na dupla de volantes. Eu acho que seria interessante. Ô, amigão, e com relação a Libertadores, assusta algum time dos que você já viu jogar? Ou você acha que o Corinthians vai passar o babão em todo mundo? A primeira fase eu acho que passa o babão fácil, viu? Agora na segunda que vier o time já vai estar mais entrosado. Acho que não vai ter pra ninguém de novo não, viu, mano? Olha, tomara a Deus, cara, porque a Libertadores precisa novamente do Corinthians campeão. Ei. Mas é verdade, cara, é verdade. Ei. O Corinthians, ele... Peraí, não tô falando bobagem. Tá, claro. Não, não tô, não. Uma das maiores, inclusive. Não, pelo contrário. Minha opinião foi uma das maiores que eu já vi na minha vida. Não, pelo contrário. Tá certo, mano, já muito obrigado, muito obrigado. Sabe por quê, amigão, eu digo isso? Eu não tô jogando palavras ao vento. É, o Corinthians, ele foi o último time sul-americano, não tô falando brasileiro, o último time sul-americano que foi pro Japão e não foi espancado por um europeu. Então, acho que o único time hoje que pode ir lá e brigar de igual pra igual com Barcelona, Bayern ou Real Madrid é o Corinthians. Nossa senhora. Você tá falando sério isso, velho? Por quê? Você tá falando sério? Por que não? Você tá falando hoje, o Corinthians hoje vai pra Barcelona. Mano, vai. E pega o Barcelona. Por que não? O Corinthians pegou o Chelsea e ganhou, gente. Poupa ele, vai. Quem vai ganhar lá de Bayern, de Barcelona, qualquer com o Rodriguinho? Meu Deus. Mas peraí, vocês não falaram. O Chelsea. Um louco. Ô, amigão, vai vendo só o raciocínio incoerente do cidadão aqui, principalmente do Sombra. Ele é, porque meu time ganhou do Atlético Paranaense, mas eliminou o River. O Chelsea também paquitou. O Chelsea, antes de chegar no Japão, ele eliminou aí também na semifinal o Barcelona e venceu a final contra o Bayern. Mas ele não tá falando que esse São Paulo de hoje vai pegar o River, vai pegar o Barcelona. Pô, para, mano. Mas o Corinthians, quando pegou um europeu que ganhou de Bayern e Barcelona, ganhou. Peraí, quanto foi o Corinthians e Chelsea? Só que o São Paulo que eu vi lá foi 1-0 pro Corinthians. Ganhou na final do Atlético Paranaense. O grande ganhou do pequenininho. E lá, inverteu. Não, pelo contrário. Aqui era jogo de pau a pau. São Paulo, Atlético Paranaense é o mesmo nível. Não. É o mesmo nível. Chegou na Inglaterra, os caras da torcida do Chelsea falaram assim, nossa, perdemos o Atlético Paranaense da sua América do Sul. Seu fiosco. É. O negócio é o seguinte. Seu fiosco. E o Boca também. O Boca achou isso também. Ô, amigão. Oba. Se você pudesse escolher qual seria o adversário do Corinthians no final do ano lá no Japão, você gostaria de quem? Ah, pra gente vingar a sardinha, cara, o Barcelona, viu? Nossa. Mano, já pensou, Benja? O Corinthians vai lá e ganha do cê Barcelona? Você queria, Benjamin? Você queria? Imagina, Corinthians e Barcelona, o Corinthians vai lá e ganha do Barcelona, com esse time, vocês foram lá, vocês voltam com 10 na sacola, velho. Malandro, ó, oh, se o Corinthians... Peraí, você não pode falar nada, RG. Que é esse time? Não, mas você não pode falar. Lógico que eu posso falar. Porque vocês tomaram o saco e os caras tiraram o pé, velho. Ué, e daí? Não, então os caras falaram que tiraram o pé no segundo tempo pra não ficar meu feio. Amigo, eu tô falando em cima do que o seu amigo tá dizendo aí. Você queria? Você queria o Corinthians? Mas, Corinthians contra o Barcelona, mas aqui é o seguinte, a discussão. Você queria? Você não pode falar. Eu posso não falar. Não pode. Ué, lógico que eu posso. Você tomar de 8 lá, tomar de 4, não posso falar. Não pode, Rogê. Eu não posso achar que o seu time também vai tomar? Não. Você pode achar, mas vocês tomaram. Mas você tá sendo Corinthians. O Corinthians tá invicto contra o Barcelona até hoje. De todas as vezes, o Corinthians não perdeu. Nunca jogou, né? É só uma história. Outro detalhe, Domingo. Isso. Hélio, tudo de bom pra você. Obrigado pela audiência, viu? Obrigado, cara. Vocês são pagáveis, que nem disse o outro ouvinte aí. Gostaria de mandar um abraço aí pro meu genro que ligou aí pra vocês em umas 2 semanas. O genro? Thiago. Pegando a filhota. Ligou. É, eu tava do lado, né? Acompanhei Ele trata bem tua filha? Trata. Eu considero ele como filho. É gente boa. E ó, amigão, é melhor tratar mesmo, que eu vi aqui uma manchete, Domênico Gato, ó. Qual é a manchete? Jovem de 21 anos é morto pelo sogro que descobriu a gravidez da filha de 15. Ô, louco. É, mano, tá aqui, ó. Tô mentindo, né? Fala, ó. Bora. É, tá bom, né? Rio G número 2. Quero fazer um merchan também. Opa, cara, pegou falar, também mano. 15 anos a filha. Tem que véio. Falar isso pros solteirinhos aí, velho. Não é pra mim, não. Ô, RG, você já pensou em capar um genro seu? Claro que não. Véio. Nunca, sim? Tá louco. Capar então vamos lá. Ó, porque um amigo meu, mas é verdade, amigo, um amigo meu... Não é ele que é filha de volta em casa, você é louco? Não, mas vai vendo, Sombral. Eu já contei essa história aqui, mas vou repetir. Ah, de novo do vestiário, que o cara viu o cara tomando banho? Um amigo meu, ele tinha uma filha lá que namorava. Ah, aí o cara não gostava do moleque, não gostava. Aí a filha, pô, pai, leva lá o moleque pra jogar bola, não sei o quê, o moleque é mal bonzinho. Não sei o quê. Fala se é verdade essa história. Juro por Deus. O moleque, Sombra, tava lá, foi bater uma bola com o sogrão, quis fazer aquele aproximo, cacete. Eu acredito, óbvio. Aí o cara até tava gostando do moleque. Falou, não, pô, acho que eu tô pegando pesado. O moleque sacou o calção, senhor. Mano, o bagulho batia assim, tipo, perto da rótula, tá ligado? Perto da patela, mano. Mano, o cara queria bater no cara. Ele nem conseguia apartar a briga, pode mano. Falar? O moleque não sabia o que ele ia apanhar. O cara não vai ver a filha nunca mais do mesmo eu vou jeito. Te contar, eu vou te contar ele um passou, negócio. Né, era nenenzinha, passava hipoglose. Eu vou te contar um negócio que não deveria. O quê? É chato isso. O quê? Não, porque às vezes, pra mim é complicado, que as pessoas olham e falam, caraca, Benji, que isso? Para, Benjamin. Tchau, velho! Vamos lá, eu fiz um merchan rapidinho. Faça, rapidinho. Então vamos lá, eu quero entrar no clima com a Paulo Ari LG. Tá correndo. Boa, final do mês concorre. Maravilha, HDI segura de bate pronto. Ganhou bolsa térmica. Maravilha, o da Bozano é Bozano, jeito de... Mano, garoto, ajuda aí, mano. Jeito de garoto, cuidado de... Jeito de garoto, cuidado de homem. Boa! Ganhou o kit da Bozano também. Valeu, maravilha, amigão. Pessoal. Um valeu. Abraço pra vocês, tudo de bom. Valeu. Tudo de bom, cara, valeu. E a Tammy Gretchen voltou, viu, Sombra? Só pra falar voltou. Aqui, depois de 15 dias. Que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, todos nós sabemos. Ser paparicado, bem cuidado, imagina entrar VIP, ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes e shows, né? Vamos combinar, ser VIP é um baita de um conforto. E tem uma dica que vai transformar as entradas, as estradas, estacionamentos e postos de combustíveis em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar. O Sem Parar agora funciona no único adesivo. É a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você entra sem pegar filas em shoppings, pedágios e, de quebra, abastece nos postos Shell sem precisar descer do automóvel. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já seu carro nessa lista VIP, peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados LG, você entra no clima. Extra, você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Dodô, vamos falar de Recubriplast, Dodô? Vamos lá, claro. Olha só, você, meu amigo, que está com problemas de filtrações, de goteiras, tem problemas de umidade pela casa inteira e quando chove, você fica, putz, vai chover, tem que colocar balde em tudo quanto é lugar. Você não tem que ter esses problemas, né? Chegou a hora, aliás, passou da hora de você já comprar o melhor produto para terminar e exterminar esses problemas todos. Estamos falando aqui do impermeabilizante Recubriplast. Esse protege sua casa. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, a segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. É, e você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Também tem um site, é para consultar as lojas, viu? É o sinteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui pro senhor Mohamed, corintiano, viu? Gosta do Mano, do Benjamin. Proprietário. Um abraço, lá, valeu. E também a senhora Vanessa São Paulina. Adoro Sombra e Motinha. Gerente de compras das lojas. Obrigado, Mohamed, valeu, materiais para construção da cidade de São Paulo, de São Vicente, RG. Olha que legal. Ah, legal, hein? Nossa, um grande abraço a todos aí. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima boa proteção para toda a sua casa, meu amigo. É aí. Isso aí, estádio 97 também no oferecimento de Engove. Vai pra curtição? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. BV Financeira, precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano? É, meu amigo, ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Agora vamos falar da Esser. Vamos e mandar um parabéns. Hoje é aniversário do Cris Tedesco. Opa, parabéns. Mandar um parabéns a ele. Aí pro Cris Tedesco. Um dos maiores sambistas do Brasil. É, aí, parabéns, o Cris hoje fazendo Tedesco. Aniversário. Um abraço pro Cris Tedesco aí. Um abraço pra ele. Mas olha só, Mota, não. Mano, o que você quer? Você quer ser campeão? Quero. Quer vitória no clássico? Também. Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Sim. Então olha, se o que você quer morar e investir bem, é Esser que você quer. A Esser, ela oferece o melhor investimento por metro quadrado com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door, e você não paga nada mais por isso? É, amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. São esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento que é o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde de Domênico, O Gato. Liga agora, fale com o consultor Esser. 3666-0900. 3666-0900. Que você vai ser super, hiper bem atendido. E você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Rafa Horn, é nóis. Muito bem, estádio também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97, com o apoio da fitcamisetas.com.br, Fit, o parceiro do seu evento. Lucas Lopes dos Santos. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Telefone 3031-2288, bonés Vista Aérea. Humberto Gandolfo. Boa, Gandolfo! Ganhou aí o boné da Energia 97, valeu. Obrigado também pela participação do nosso lusitano aqui, Lusa. O Marcos. Aí, Jaspar, empatou, Gaspar? Ainda não, eu que agradeço, hein, gente. Jaspar, que é com o Jota. Um beijo pro pai ligou, hein, velho. Beijo pra minha mãe, pro meu pai. É Taubaté e Lusa? Taubaté e Lusa tá passando no Sport TV, gente. Assiste. Não acredito. Opa, não, é nóis. Fala a verdade. Tá passando, velho. Você falou que o cara tava passando informação pra no você. No Sport TV 1 ainda, porque no Sport TV 3 é sem moral, mas o. Porra, devia passar no 25. Não. Eles pagaram os direitos pra português, deu acho que 2.000. Um abraço pro Souza, um abraço pro Souza, meu amigo lá de Arujá, tá ouvindo Estádio 97. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Lu, minha esposa, Bruno e Bianca, e pros meus amigos o Marcelo, Parra e Ednei. Legal, valeu. Estádio 97 volta amanhã, no oferecimento da Esser, construindo com valor, BV Financeira, precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Extra! Você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Engove, vai gol. Engove, vai para curtição? Bom, engove para você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, tá bom? Ó, e não esqueça, visite lá a loja online do Estádio 97, tá bom? Loja do Estádio 97.com.br. Tem produtos do Estádio 97, tem produtos de uma porção de clubes do Brasil. Ó, mas mais de 20, 30. Pode ir lá que tá legal pra caramba. Agora tem um pequeno intervalo político, na sequência tem Night Sessions. Tchau. Posições pessoais e conversar. Porque neste momento é isso que o Brasil pede a cada um de nós. Grandeza. Vamos juntos vencer os desafios e ampliar as nossas conquistas. A hora não é de defender o que nos separa, é de reunir forças para fortalecer o Brasil. Partido dos Trabalhadores. Está no ar o programa do Brasil que criou o Bolsa Família, que venceu a pobreza extrema e tirou 36 milhões de pessoas da miséria. O Brasil do Minha Casa Minha Vida, que está realizando o sonho da casa própria para quase 7 milhões de brasileiros. O Brasil que criou o ProUni, abrindo as portas das universidades para mais de 1,5 milhão de estudantes de baixa renda. Está no ar o programa do Brasil que sempre soube a hora de se unir para superar as dificuldades de cada momento, sem perder a fé no futuro. Pois é, pessoal. A gente sabe que o Brasil e o mundo estão atravessando um momento difícil, mas não dá para entender por que tanta confusão. É isso mesmo. Erros se corrigem. Dificuldades vão e voltam. Que o Brasil é maior do que estão falando por aí. A gente não pode deixar que nada abale a nossa confiança. O caminho é trabalhar. Abre o microfone aí pra gente saber o que é que o povo tá achando de tudo isso. Você tem que ser otimista, tem que ter esperança. A gente não pode entregar os pontos, nem baixar a cabeça. Eu não desisto. É trabalhar. Pra mim é trabalhar. É trabalhar. Vamos trabalhar. O povo sabe o caminho. Crise, silêncio com trabalho e vontade de vencer. Olha, pessoal, se a gente parar pra pensar, vai ver que momentos bons e momentos difíceis fazem parte da vida e da história de qualquer país. Sempre foi assim. Basta olhar pra trás. Acho até que é bom a gente dar uma refrescada na memória. Vamos lá? Em 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, uma grande depressão tomou conta dos Estados Unidos. Falências, concordatas e calotes se espalharam pelo planeta. Em 2008, uma nova crise abalou o mundo. Causada pelo capital financeiro, na busca alucinada por lucros, essa crise ainda não acabou. Em governos passados, o Brasil quebrou 3 vezes, tendo que pedir dinheiro emprestado ao FMI, o Fundo Monetário Internacional. Muita gente era garotinho nessa época, mas se lembra muito bem. Não faz muito tempo, milhões de pessoas passavam fome neste país. Hoje, a situação é bem diferente. Temos mais recursos para enfrentar as dificuldades. E temos uma coisa ainda mais importante. Um povo mais forte. Nos governos de Lula e de Dilma, 36 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Estamos mais fortes, estamos na luta por um Brasil melhor. No mesmo período, foram criados mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. E o salário mínimo foi valorizado ano a ano, passando de 200 para 880 reais. Estamos mais fortes, estamos na luta por um Brasil melhor. Por tudo isso, nos governos do PT, a renda dos brasileiros aumentou como em nenhum outro período. Todos ganharam, mas entre os mais pobres, o aumento da renda foi ainda maior, chegando a 129%. Estamos mais fortes, estamos na luta por um Brasil melhor. Pois é, pessoal. A verdade é que o país mudou muito, principalmente para os mais pobres. E o governo não parou de investir em programas sociais ao longo de todo o ano de 2015. Para muitas pessoas, pode ter sido um ano difícil. Mas quando a gente menos espera, as coisas mudam. E mudam para melhor. Quem vai contar essa história pra gente é a Tatiane, uma estudante de nutrição que acaba de fazer uma grande conquista na sua vida. Conta aí, Tatiane. A nossa condição de vida era bem baixa. E a dificuldade que a gente tinha era, às vezes, de ter um leite de manhã, de ter um pão. A minha casa era bem pequenininha, era um barraco. O bom do ano de 2015 foi porque eu recebi minha casa nova. Pra mim, você ter a sua moradia, você ter acesso a um emprego melhor, é ter dignidade. Você pode ter uma vida melhor, você pode fazer melhor. E depois dessa bela história, vamos ouvir agora a palavra do presidente do PT, Rui Falcão. Fala, presidente. O Brasil de Tatiane é um país que avançou muito. No passado, não era assim. Ao sinal de qualquer problema na economia, quem pagava a conta era o povo. Nos governos de Lula e Dilma, incluímos milhões de pessoas na vida do país e elevamos a estima do nosso povo. Nós que fizemos juntos tantas mudanças, não vamos permitir que dificuldades passageiras tragam insegurança para as famílias brasileiras. Estamos trabalhando para o Brasil voltar a crescer, sem recuar nos direitos, na renda e nos salários dos trabalhadores. Para nós, nenhuma medida econômica pode ser boa se deixar para trás as pessoas. País mais forte é país mais justo. Essa sempre foi e sempre será a marca do PT. Não sei se vocês sabem, mas o PT foi o primeiro partido a garantir 30% dos cargos de direção para as mulheres. Hoje já são 50%. No Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a mulher não é só beneficiária, somos protagonistas. A política sempre foi um território dos homens. O PT fez da política um espaço das mulheres. Em todos os níveis e no mais alto cargo da nação, a Presidência da República. E mais uma vez, vamos ouvir quem sabe das coisas, o povo brasileiro. O que as pessoas estão achando da política brasileira nesse momento? Tudo que a gente ouviu pode se resumir numa frase. Tá na hora de pensar mais no Brasil. A partir do momento que estão todos juntos, deveriam lutar por um só objetivo, o país. Meu partido faz isso de melhor e o seu não faz. Querer derrubar os outros, querer derrubar, não precisa. O Brasil é muito grande, o povo é maior que tudo isso. Pois é. Como vocês puderam ouvir, o povo está cansado dessa disputa eleitoral que não acaba nunca. Primeiro, tentaram anular o resultado das eleições, mas não conseguiram. Aí, pediram para recontar os votos. Queriam ganhar no tapetão e se deram mal. Quiseram, então, instalar uma comissão de impeachment na marra. Não deu certo. Agora, atacam e caluniam o presidente Lula. E falam até em acabar com o PT. Para eles, fica aqui um recado. Ninguém é mais poderoso do que o nosso povo. Ninguém é mais forte do que a nossa democracia. Os que hoje tentam manchar sua história, Lula, são os mesmos de ontem. Os preconceituosos que nunca aceitaram suas ideias e suas origens. Mas não vão conseguir. As ofensas, as acusações, a privacidade invadida. Tudo isso passa, Lula. A luta é antiga. E nós vamos vencer novamente. Porque você permanece sendo a voz de um país pobre que se fez forte. Que se fez novo. Isso é o que importa. Isso é o que fica. No coração do nosso povo, você tem respeito, amor e morada definitiva. Meus amigos e minhas amigas, de um tempo pra cá, parece que virou moda falar mal do Brasil. Olha, eu digo com absoluta certeza que hoje eu tenho muito mais confiança no Brasil do que eu tinha quando eu tomei posse em 2003. Nos governos do PT, fomos o país que mais gerou emprego no mundo. Só perdemos da China. Nenhum outro país viu 36 milhões de pessoas saírem da pobreza em tão pouco tempo. Isso é mais do que a população inteira de muitos países da Europa. Esse país não é qualquer um não, gente. As pessoas que falam crise, crise, repetem isso todo santo dia, ficam minando a confiança no Brasil. Mas nós continuamos sendo um gigante do agronegócio mundial. Somos o terceiro maior exportador de aviões do mundo. Entre as 10 maiores economias, o Brasil é a que tem a matriz energética mais limpa. Continuamos sendo o 7º maior mercado consumidor do mundo. Nosso povo está muito mais forte. Somos o país que mais reduziu as desigualdades sociais. Quem diz isso é a ONU, não sou eu. Esse é o resultado do governo do PT no comando do Brasil. E é isso, no fundo, que incomoda essa gente que não gosta de dividir a poltrona dos aviões com o nosso povo. É verdade que erramos, mas acertamos muito mais e podemos melhorar muito mais ainda. Temos tudo para voltar a crescer e seguir no caminho do desenvolvimento. Para ser cada vez mais o Brasil de todos os brasileiros. Já disseram que somos o país do carnaval. Já disseram que somos o país do futebol. Já disseram que somos o país do futuro. O Brasil é tudo isso e muito, muito mais. Porque somos o país da superação. Um país que se fez e se reinventou sempre que foi preciso. Botando alegria onde havia tristeza. Botando justiça onde havia pobreza. Botando esperança e beleza onde nada havia. Está na hora de mudar o enredo. Temos tudo para virar o jogo, para fazer e ver o nosso país voltar a crescer. O Brasil é o nosso time. O Brasil é o nosso bloco. O Brasil é a nossa bandeira. E tem um povo que sempre fez desse país um país vencedor. Vamos juntos trabalhar por isso. Partido dos Trabalhadores. Aqui na Energia, a hora do almoço é pra dançar. Check. Lunch Break. Todo dia, meio-dia. Energia 97. Unir, vencer, avançar. Senador Renan Calheiros. A Agenda Brasil foi uma primeira importante iniciativa no sentido de reunir as forças políticas, de retomar o crescimento e de promover uma ampla convergência em relação ao futuro do país. Tem proposta? Tem. Tem solução? Tem. Não podemos e não vamos perder o Brasil para a crise. Este ano tem eleição e você é o juiz. PMDB. Você conhece a Giovanna Antonelli, atriz, mas eu também sou mãe, esposa, empresária e a vida não para nunca. Então como é que eu vou parar por causa da gripe? Por isso eu não fico sem Coristina D na minha casa. Com suas três camadas, Coristina tira dor, desentope e revigora. Então, se você é como eu e não pode parar, dê uma Coristina na sua gripe. Coristina D, cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Robin Schulz. Energia. Deputado Pedro Paulo. O Rio de Janeiro e o Brasil todo vão viver daqui a alguns meses o espírito olímpico. E é esse espírito olímpico que vamos tomar como modelo, como inspiração, para vencermos a crise. Porque toda vitória é fruto de esforço, de comprometimento, de um trabalho intenso e diário. a ideia sempre de superação, de chegar ao lugar mais alto do pódio. Acredite, o Brasil sai da crise e sai grande. Este ano tem eleição. E você é o juiz. PMDB. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Avançar é acreditar. Michel Temer. Eu acredito que possamos mudar o estado em que as coisas estão. Acredito em manter e ampliar as conquistas sociais. Acredito no diálogo, na união, no espírito democrático e até na contestação. Acredito na riqueza do debate. Acredito na força das pessoas de bem. Eu acredito nos brasileiros. Acredito no Brasil. PMDB. Música eletrônica. É aqui. Energia. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Senador Eunício Oliveira. Este ano é crucial para o Brasil. Ou buscamos um entendimento, ou o país corre o risco de perder as conquistas feitas. No Congresso, temos que tomar partido. Tomar partido do Brasil. Precisamos propor e aprovar, em caráter de urgência, medidas convincentes que tragam a confiança necessária para a volta do crescimento. Não podemos e não vamos perder o Brasil para a crise. PMDB. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Rihanna e Drake. Work. Apenas os grandes hits. Eric Prydz. Prydz. Aqui. Nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Energia 97, energia que te move. Ótima noite de terça-feira pra você que tá sintonizado aqui na poderosa Energia 97. Ó, eu sou a Gabi Tricânico, vou com vocês até a 1 hora da manhã. Tá começando Night Sessions hoje em São Paulo. O trânsito tá mais ou menos razoável. 230 quilômetros de congestionamento. Pra você que tá aí no trânsito ouvindo a gente, boa música hoje com o DJ Glauco, né, Glauco? Com certeza, música nova, música boa. A gente toca elas e fala no final do programa. Começou o Night Sessions, o melhor programa de Deep House, House Music e Soulful pra você. E agora tem o DJ Glauco, aumenta o som. Começou. Night Sessions. Night Sessions. We are all free. I got love in my heart. Give me a second. to learn the meaning.